Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Você matou outro personagem do Cass também. Ah, do Cass, tô tentando lembrar aqui agora, cara. Eu tenho a sensação que sim, mas eu não tenho certeza. Eu tô com dificuldade pra lembrar. Eu tenho a impressão que sim, mas se... É, que antes da gente entrar, você falou assim, outros personagens do Cass que eu já matei e tal. Eu fiquei tentando pensar, mas qual o outro? Enfim. Isso. Não me lembro de cabeça agora. Talvez seja só essa impressão. Ou uma premonição do futuro, né? Amanhã tem D&D lá no teatro, vamos ver. Se cuida aí, Cass. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvinte. Eu tenho saudades desse grito. Eu escuto ele tão pouco quanto vocês. É verdade, é verdade. Eu também tenho saudades. Eu podia ficar gritando de vez em quando em casa sozinho, né? Eu te mandar um no olá, banho, ouvinte. Assim. Exato. Porra. Meus vizinhos iam amar. De qualquer forma, olá, ouvintes. Estamos de volta com mais um episódio do Escudo do Mestre. Aê! Afinal de contas, você não pode matar o que já está morto. É isso, então... isso. Isso é uma certeza, isso é uma certeza. A gente continua aqui. E, se tudo correr bem, antes do episódio anual do Ennis, vai ter outra coisa para vocês. Então, afinal de contas, o Escudo do Mestre está quase se tornando o único podcast que vocês conhecem que tem periodicidade anual. Eu duvido que outros tenham. Essa é a grande profecia do Escudo Mestre. Quando a gente tiver um episódio do Ennis e no outro Ennis. Aí daí é o fim, cara. Esse é o derradeiro, assim. Mas esse dia não é hoje. Porém, continuando no clima dark, a gente vai falar de morte. Sobre a morte e o morrer. Olha só que impacto. Então, roubem de um livro. Então, peguem as suas... seus CDs do My Chemical Romance, peguem suas maquiagens góticas e vamos falar de morte no RPG. A gente não vai falar quem a gente é? A gente vai falar quem a gente é. A galera que escuta o Escudo do Mestre já deve ser tão guerreira, tão das antigas, assim, que... podcast, né? Eu fico muito surpreso se tiver gente nova ouvindo. Se tiver, comente nos comentários, diga, tipo, ah, sou novo, cai aqui agora. E, enfim, gostaria de saber se a gente tem um público novo comum. Mas, sem mais delongas, eu sou o Guilherme, vulgo Chess. Vocês podem me achar por aí na internet, em lugares que talvez estejam no post do tópico, mas, tipo, meu Twitter e afins. Estão. Então, podem lá conversar comigo. E comigo está... o Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter. Olha só. Então, hoje vamos falar de morte no RPG. Começando aqui pela nossa altamente técnica pauta. Cara, o que a gente quer dizer quando a gente fala de morte no RPG? Acho que para escopo desse jogo a gente está se referindo à morte de personagens jogadores, né? Sim. Mortes dos personagens. A gente não vai tratar, acho que, de mortes de NPCs. Acho que não, né? Acho que a gente, com certeza, não vai tratar de morte da vida real. Espero que não. Meu Deus, que horror. E acho que fazer quando o seu mestre tem um ataque cardíaco. Não é essa o objetivo. Esse seria um podcast altamente educacional. A educação e saúde tá aí, né? Não. Sua área, não a minha. Minha área, nossa. Mas eu acho que é interessante a gente entrar nesse assunto, e acho que o primeiro disclaimer que tem que fazer é que eu, pessoalmente, não tenho muita experiência com o assunto. Eu jogo RPG há um bom tempo, mas eu acho que eu consigo contar, assim, com razoável facilidade, às vezes, que um personagem morreu enquanto eu mestrava, E eu acho, puxando, talvez eu tenha que pensar um pouquinho mais, mas eu acho que nunca um personagem meu morreu. E você? Ah, tenho uma experiência com isso. Já teve personagem meu que morreu, já matei personagem de jogador, vários, inclusive. Eu não sou mestre carniceiro, como você escuta por aí, mas não é um. Já foi uma coisa mais incomum nos meus jogos, mesmo de uns anos pra cá. Tá rolando com alguma. Não vou dizer frequência, né? Mas é relativamente comum. E eu acho que uma coisa que eu gostaria também de falar antes da gente entrar no papo é que eu acho que muito dessa questão, pelo menos comigo, eu enxergo que acho que o meu motivo e o seu têm o mesmo fundo, né? Eu não tenho muita experiência porque, de uma maneira até meio filosófica, assim, eu não acreditava em matar personagens. Eu era contra você matar personagens nos jogos. Eu ainda sou um pouco. Mudei um pouco essa visão. Mas eu era assim, terminantemente contra, sabe? Tipo, não, cara, não tem papel para isso no meu jogo. Nada de bom vai vir disso, a menos numa situação muito específica. E aí, talvez por causa disso, eu só tenha uma ou duas coisas. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que tava no cursinho ainda, que a gente discutia Faz tempo. sobre isso. Faz tempo pra caramba. Lá no Centro Cultural Vergueiro. E a gente discutia sobre isso e você tinha uma visão bem diferente sobre isso, sobre letalidade do jogo e como isso afeta o desafio e como você, quando sai de um combate onde tem o risco de você perder, tem um sabor diferente. Eu não sei se você mantém mais ou menos essas visões, assim, Em geral, sim. Entrar em mais detalhes, eu acho, no nas decorrer detalhes, né? Mas eu acho que, do assim, um episódio, pouco né? da filosofia de como eu encaro a morte de personagens e como você encara pode ter sido responsável assim, diretamente, né, pela quantidade de experiências dessas que a gente Provavelmente, sim. teve. Avançando um pouco mais, eu acho que uma coisa que hoje em dia eu acerto um pouco mais com os meus jogadores, não que seja um tópico principal, mas uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo é aquela discussão pré-jogo, assim, antes de começar uma aventura, uma campanha propriamente dita, onde você vai acertar. A gente fala o contrato social, né? Tem quem não acredite, tem quem fala que não é assim, mas onde a gente vai acertar o contrato social e alinhar as expectativas de jogo, né? E eu tenho incluído já há algum tempo falar, olha, esse jogo é um jogo com uma letalidade maior. Ou falar. Ah, vocês nunca jogaram esse sistema, sei lá, Fate, por exemplo. Esse sistema é difícil do seu personagem morrer propriamente dito. Eu Mas acho é que a palavra que normal, você está procurando é impossível. Não, não, mas é enfim. impossível. É bem difícil seu personagem morrer, Difícil. mas ele pode aguentar muita treta, mas quando ele começar a sofrer as consequências, vai ser uma escada abaixo e ele pode sofrer consequências que vão alterar ele. Eu já tive personagens que ah, perderam o braço, ficaram cegos, etc. Né? Então, não morreram, mas tiveram outras consequências. E geralmente isso é uma coisa que eu incluo nesse papo pré-jogo. Você faz alguma coisa similar? Eu faço. Também desde que isso se tornou algo que eu faço com frequência, esse alinhamento de expectativas, que se torna necessário falar sobre a letalidade do jogo. Porque eu acho que é importante que o jogador, ele, quando for tomar as decisões, uma das coisas que vai informar o jeito que o cara vai jogar é o quanto ele corre o risco de fato perder um personagem dele ou não. Eu acho que isso é importante ser conversado e avisado para evitar frustrações e evitar, enfim, né, evitar esse desalinho, e ainda mais com uma coisa tão importante quanto a morte de um personagem. E aquela coisa, né? Ela vai variar muito, acho que de mestre para mestre, de jogo para jogo. Recentemente eu comecei uma aventura que conversei um pouco mais disso, falei que tinha essa consequência. Vou entrar um pouco mais em detalhes mais para frente. Mas assim, avisei de antemão. Eu lembro da primeira vez que eu joguei Prime Time Adventures, marca no bingo do Escudo do Mestre, Por favor. que uma das coisas que eu incluía no pitch era eu falando sobre isso, sobre. Como é um jogo onde você tem domínio sobre a morte, seu personagem só vai morrer se você achar isso interessante, e como o jogo não é sobre isso, o desafio. Seu jogo pode ter combate, mas o desafio não está no combate, o desafio está na narrativa, na história que você quer contar. como isso altera a maneira, alterou a maneira dos meus personagens, dos meus jogadores verem a ação, né? E até a maneira como eles descreviam o combate, né? Eu acho que ele ficou mais letal até do que se eu tivesse jogado de uma maneira mais convencional teria ficado. Mas esse papo pré, eu acho que talvez se fosse para estabelecer uma pedra fundamental para discussão, a partir do momento que você decide ou que você conversa com os jogadores, ok, a gente vai fazer isso ou não, né? Acertar essa pedra é muito importante. Assim, e essa pedra, ela é dada até certo ponto, né, pelo mestre, pelos jogadores, mas ela também tem ela é muito pautada pelo sistema que você vai jogar. Normalmente o sistema dita, não sempre, mas em geral, o sistema dita a letalidade do jogo ou a potencial letalidade do jogo, né? Às vezes a simples escolha do jogo já te diz muito sobre o quão letal ou não letal vai ser o RPG em questão. E às vezes o contrário, né? Ditando, não, escolhi o jogo e vai ser letal, mas tô com o pessoal, morte não é uma coisa que interessa a gente, escolherei um sistema que não tem tanta Exato, letalidade, exato, exato. né? Mas assim, eu acho que esse é um assunto, eu considero um assunto um pouco difícil para jogadores e para mestres, no sentido que é fácil falar dele, mas na hora que acontece na mesa de jogo, eu acho que é um impacto que você sente bem, sabe? De quando você tá mestrando e você rola aquele dano e o jogador fala, puta, morri, sabe? Tipo, ah, deu menos tanto, sei lá, X. E aí talvez venha logo de cara aquela barganha do jogador, não, não, não, mas espera aí, não tem nada. Aí um ou outro levanta na mesa e fala, não, mas eu não poderia fazer tal coisa para impedir que isso acontecesse. Você olha, às vezes você tá numa situação onde as regras já foram. Já foi exaurido as opções dentro das regras, e talvez você tenha se visto numa opção de, ok, eu tenho que fazer um julgamento aqui nessa hora. Eu vou permitir que as regras sejam dobradas em favor desse cara não morrer, ou alguma coisa assim, ou não. E eu acho que todas essas reações mostram que é um tópico ou que não é desejado, talvez à primeira vista não seja desejado, né? Ou que tem um pouco de Desejado em que dificuldade para sentido? falar dele. É porque eu consigo imaginar situações na qual a morte do seu personagem, por exemplo, eu tô com o personagem e ele morreu, e eu acho isso legal. Entendeu? Sim. Entendeu? Mas eu acho que elas são a exceção e não a regra. Eu acho que quando ela vem de uma maneira que você não tá esperando, ah, não é o momento do sacrifício heróico, final da campanha, e assim eu vou deter o grande vilão. Sabe? Quando acontece, ali simplesmente acontece, e aí todo mundo tenta negar ela de um jeito. Eu tô falando isso porque eu acho que a morte do personagem vai ter um impacto no jogador, vai ter um impacto no mestre, e vai ter um impacto no grupo, na aventura, vai ter um impacto em várias camadas, né? No jogo como um todo, sim, com No certeza. jogo como um todo. É um evento que, exceção de. É sempre bom, né? Mas exceção de alguns jogos que trivializam um pouco esse tipo de coisa, em geral, sim. Em geral, a morte de personagem é um momento importante Pro pro jogo em jogo. questão, né? Nem sempre, mas em geral é importante. E eu acho que o que eu ia fa começar falando é que eu acredito que algum grau de sofrimento, e eu estou usando essas palavras bem relativizadas, né, tanto quanto uma aventura pode ter, né, gerar alguma coisa assim, mas eu acho que o sentimento que gerado por isso, eu acredito ser normal. Da parte do jogador, a menos, bom, todo jogo vai exigir algum investimento emocional ou algum investimento de tempo, no mínimo no sentido do jogador fazer a ficha, por exemplo, ou imaginar aquele personagem, né? Então, poxa, eu tive que fazer meu personagem aqui. Uma semana antes eu estava imaginando como é que seria o personagem, eu gosto de pensar um background, já estava pensando nisso, e aí eu vou e me debruço para fazer as regras, para fazer o personagem. E aí as regras são mais densas, e eu tenho que ficar ali, consultar o livro uma vez, consultar duas, e olhar uma tabela, uma lista de habilidades que eu vou escolher, coisas que são comuns, né, de vários jogos que a gente joga. Então, acho que no mínimo tem uma coisa assim, ok, eu coloquei todo esse tempo, esse investimento, e agora esse personagem foi. Então, nesse ponto, eu acho que tem duas coisas relevantes que eu acho importantes. É de falar aqui, né? É que é a forma como você joga o RPG e o sistema que você está colocando. Porque é muito diferente. Essa situação que você colocou, ela é plausível, ela é comum. Mas tem outras possibilidades também, dependendo do tipo de jogo que você está jogando. Por exemplo, assim, eu ficaria. Eu acho que. E tudo isso envolve o sofrimento, como você falou. De fato, para mim, por uma questão simples até, perder um morrer um personagem, alguma coisa assim, sei lá, Hoje pegar aqui um Cyberpunk, por exemplo, que é o Shadowrun, que é um jogo que tem um sistema de criação de personagens extremamente complexo e demorado, e que eu vou ou um Pathfinder da vida, ou alguma coisa assim, que eu vou ter que sentar e me debruçar, eu vou gastar horas bolando aquele personagem e fazendo todas as minúcias mecânicas dele. Perdê-lo vai doer, certamente, também pelo fato de que o tempo gasto para gerá-lo é imenso. É diferente, porém, se você tem um jogo como o DCC, por exemplo, ou até o D&D Quinta Edição até certo ponto, mas acho que o DCC é o melhor exemplo, em que você rola 4, 5 dados e tem outro personagem feito, sabe? E é um processo que vai te gastar 5 minutos. Eu acho. Pode falar. Então, e isso vai gerar também, né, uma relação diferente de contato com o sofrimento da morte do personagem. Eu Quanto acho menos. que. Sim. Quanto menor o investimento de tempo, você ia falar. Exato. Eu acho que a gente. Você pontuou uma coisa legal, que você acha que se a gente fosse imaginar um espectro aí, a gente podia colocar talvez a aventura funil os personagens de nível zero de DCC. Numa ponta onde você tem um quase nada de preparação, né? Você tem um muito pouco ali. Mecanicamente, você tem pouco investimento no que você está começando a fazer. E é extremamente fácil você rolar aquele personagem, etc. E a intenção da aventura funil é. Eu tenho quatro. São quatro? Ah, cinco? Não Quatro. sei. Quatro, Quatro. depende, mas em geral quatro. Quatro. E eu sei que eles vão morrer. Eu sei que eu não vou terminar com todos, né? No cenário ideal, talvez. Eu sei que eu não vou terminar com todos aqueles. Mas que a gente tem que imaginar isso como um espectro, né? E mais para frente Concordo. você vai ter jogos com o contrário. Mas até no DCC, eu imagino que joguei, passei da aventura funil com aquele único personagem, joguei mais umas duas sessões. Ele, pô, ficou um personagem interessante para mim. Eu criei uma história, criei um vínculo com ele, mesmo porque ele sobreviveu a um moedor de carne ali do começo. E agora ele morreu, entendeu? Então acho que tem um Sim, pouco do tópico do tempo de jogo, de investimento. Ah, não, claro, mas exato, mas aí eu acho que você tem eu acho que é fácil colocar essa ideia de que quanto mais investimento você tiver naquele personagem, seja Sim. ele do tipo que for, seja mecânico na hora de fazer a regra, seja a história que você bolou para ele, seja o quanto a trama do jogo é importante para que aquele personagem é importante para essa trama ou qualquer coisa assim. Todos esses são elementos que vão deixar a morte do Tempo de jogador, jogo, né? Tempo que você está com o tempo de jogo, quanto personagem. mais tempo você está com aquele personagem, com certeza. Tudo isso eu acho que vai gerar esse impacto mais forte. E do outro lado, né, quanto menos você jogar um DCC one shot num evento, foda-se. Foda-se, total, né? Tem esse espectro aí colocado, com certeza. Eu acho que eu puxo esse lado, assim, de falar de sofrimento e dar um negócio, porque quando eu estava pesquisando para essa pauta, eu encontrei, assim, não os artigos propriamente ditos que eu usei para ler, mas muito a seção de comentário dos artigos, né? Então, no Ian Word tem 1 milhão de artigos sobre morte de personagens, vocês podem procurar. Aí você vai ler a seção de comentários, tem muito cara falando assim, puta que frescura, não sei o que lá, ou então, sabe? E eu não sei, eu acho que eu acho que você tem que dar uma pegada de entender que isso é normal, sabe? Ninguém aqui vai ter um super luto, né? Pela morte do personagem, pelo menos eu Mas, espero cara, que não. eu vou te Mas falar. esse sentimento é normal. Concordo. Tem uma coisa que o Matt Colville fala, marca no bingo também, né? Marca no bingo. Que ele comenta sobre morte de personagem, é que todas as vezes nas campanhas dele em que morreu alguém, o jogador do personagem que morre fica puto. Ele fica incomodado, ele fica bolado, e ele aprendeu a dar espaço para esse cara. Tipo, deixa esse cara meia hora quieto. E aí deixa o cara lá meia hora em luto pelo personagem dele, que depois esse cara vai voltar super animado com outra ideia e outro personagem para fazer. Porque isso é uma outra coisa que também é muito. A gente vai falar disso mais pra frente. Mas a morte do personagem pode ser uma oportunidade também de criar ou de explorar outros elementos daquela mesa que você não podia antes porque estava preso àquele personagem anterior. Não que você não gostasse dele, mas às vezes, ah, já que morreu, puta, eu vou tirar aquela ideia que eu tinha de fazer tal coisa. Eu falei no começo que eu tirei o título desse episódio, né, sobre a morte morreu de um livro. E é um livro que eu li, né, pro meu trabalho, mas eu acho que é um livro super legal para qualquer um ler, super acessível, que chama Sobre a Morte Morrer, da Elizabeth Kübler-Ross, que é a que fez aquele sistema de fases do luto, sabe? Ela fez aquela padronização, aquele modelo que a gente chama. Hoje em dia é super conhecido, né? Você joga fases do luto no Simpson, já mostrou num monte de lugar, sabe? Aí fala a primeira negação, depois não sei o que e tal. E é legal que no livro ela descreve assim, que as fases elas vêm e elas podem durar segundos e elas podem funcionar para qualquer perda da sua vida, qualquer perda é um luto. Ela fala assim, bom, se você perder sua carteira, você vai passar pelas fases, entendeu? E dependendo do que tem, podem durar mais ou menos. Se você tinha uma nota de R$ 5 no seu bolso e ela cai no chão e você chega em casa e não tá, você vai passar pelas, provavelmente super rápido, mas você vai passar pelas fases. Sim, com certeza. Porém, o luto e lidar com ele é uma coisa importante. Eu acho que é importante para o jogo de RPG também, pelos motivos que a gente vai descrever à frente. Mas existe um sofrimento, sem dúvida, mas eu acho que ele é. Não sei se digo necessário, mas ele é um sofrimento interessante. Talvez seja a Você palavra acha correta. que pela parte do mestre também existe uma certa Quando coisa morre um nesse NPC ou quando sentido? morre um jogador? Quando morre um personagem jogador? Porque eu acho que Eu acho. NPCs nem tanto, né? Não sei, mas quando acaba morrendo um personagem jogador, você acha que o mestre passa um pouco por isso? Eu acho que depende do personagem em questão, do quanto ele era relevante para plot ali no local, mas eu acho que inevitavelmente menos do que o jogador que está jogando com ele, por, né, motivos óbvios. Mas depende, eu acho, do mestre, depende do jogador em questão. Eu acho que não é tão preto no branco assim colocado, não. Eu, particularmente, quando aconteceu isso comigo, a gente vai falar experiências pessoais depois com mais calma, mas quando aconteceu comigo. Não fiquei particularmente com dó ou preocupado. Fui tipo, ah, morreu, vamos bola pra frente, vamos. Uma outra Segue a coisa vida. que talvez tenha seja um sentimento de quem é a culpa por isso. Talvez, assim, falando de experiências pessoais e como mestre, talvez seja um pouco mais o que eu sinto. Quando eu tô num determinado momento, eu nunca planejo, como eu falei, né? Por esse jeito que eu planejo o jogo, etc. Eu nunca planejo que o jogador vai morrer, ou Também. raramente eu tento fazer sei lá, esse encontro aqui. Se de repente existe um encontro na aventura que ele é muito, muito difícil, geralmente eu trabalho bem no sentido de informar os jogadores que isso aqui deve ser evitado. É, geralmente eu tenho sucesso com isso. Mas às vezes acontece das maneiras mais inesperadas. Não é um encontro difícil, não é um desafio impossível. Ou é um desafio até do nível deles, mas aconteceu. E aí você fica, puta, meu irmão, pesei a mão. Isso é uma questão interessante também, cara. E eu acho que pode acontecer, de um exagero da parte do mestre, qualquer coisa e tal. E se é um exagero reconhecível, eu acho que você tentar arrumar, se possível, é uma boa ideia. Mas eu acho interessante que você comentou, né, do às vezes não é o que você esperava, às vezes não é um encontro muito difícil. Eu acho que assim, como você disse. Eu também nunca planejo matar jogador. Não, não, nunca vou. Ah, isso aqui, agora fulano morre. Isso não, nunca fiz. Mas eu, às vezes, planejo situações que são letais e que seus jogadores têm que escapar dela ou lidar com ela de uma maneira diferente, ela será letal. E os jogadores, como você falou, informá-los desse risco é extremamente importante e necessário para que eles possam tomar essas decisões. Bem informados e que a morte não surja do nada. Eu acho que esse talvez seja o momento mais frustrante, mas ainda assim, eu não sei se eu chamaria de culpa, porque culpa pressupõe que a morte no jogador é um evento ruim. Eu não acho que seja. Eu acho que não é um momento de transformação, mas eu não necessariamente coloco como negativo numa mesa de jogo. Mais de uma vez eu vi uma mesa ser, literalmente, a mesa melhorar a qualidade de uma série de coisas porque os jogadores, um jogador morreu ou os jogadores tiveram um encontro muito próximo com a morte. O comportamento dos jogadores muda de formas muito interessantes quando esse tipo de coisa acontece. Você já entrou num conflito nessa questão de responsabilidade, assim, né? Tipo, quem foi o responsável por essa morte? Você já entrou num conflito de jogador, porque, assim, acho que são duas coisas que a gente tem que diferenciar, o fato e a percepção do fato, né? O que aconteceu foi X, eu falei para vocês com todas as palavras que isso aqui não era um desafio para vocês decidiram ir e vocês pagaram o preço. Se o jogador não acreditar nisso, se ele achar que a responsabilidade foi sua, eu não acho que você consiga convencê-lo do contrário, sabe? Ele achar que ele foi injustiçado. Mas Você já entrou em algum conflito nesse sentido? O jogador falar: porra, Chess, mas precisava? Era assim mesmo? Por que que você não fez? Pô, não sei o quê. Já, Alguém já, se já. revoltar com a morte do Então, personagem. não num caso de morte, mas já aconteceu. E eu acho que, porém, isso é um sintoma de algo mais grave. É o tipo de coisa que, se acontece, está indicando que como a gente falou lá do contrato social, não está acertado. Ou a confiança entre as partes não está plena e tem coisas a se debater aí. Tem jogos que vão fazer o máximo possível para que isso fique alheio ao mestre, para que isso fique na mão do sistema. Você pega um Pathfinder, um D&D quarta edição, por exemplo, você vai ter a ideia de que esse é um encontro apropriado para o seu nível, feito de acordo com a CR, e as mecânicas estão redondinhas, e se morreu é porque os dados caíram onde caíram, mas o mestre, nesse tipo de sistema, é muito fácil para ele falar: ó, eu lavo minhas mãos aqui, a regra é clara, tava aqui, ó, eu só segui o que eu tinha que fazer. E também acontece muito quando você usa aventuras prontas para esse tipo de jogo, né, estilão D&D, de que você pode falar: olha, o encontro da aventura é esse, e so sorry, né, tipo, é uma maneira de fazer isso. Agora, se você não tem essas muletas, por assim, não sei se muletas é a palavra certa, mas se você não tem esses apoios, você acaba sempre vai depender da confiança entre mestre e jogador. E isso não vale só para morte, isso vale para qualquer circunstância em que o personagem do jogador se veja prejudicado, seja ela justa ou não, sabe? A morte é só uma questão um pouco mais extrema, mas pode ser literalmente qualquer coisa. Porque o monstro me atacou e ainda tá com o ciclano, você tá de birra comigo, sabe? Enfim, a gente vê isso em board game toda hora, sabe? Quando o casal briga e tal. Esse tipo de coisa é super comum. Mas deriva dessa confiança entre as partes, né? Esse é o caminho, eu acho. Concordo com você. E eu acho que é inegável a gente falar que a morte também vai trazer um impacto na própria aventura, no ritmo da aventura, né? Você pode ter aquele momento do jogo de os personagens, os jogadores pararem e falarem: putz, cara, e agora, né? Se é um jogo que às vezes tem uma opção de ressuscitar, trazer o personagem de volta, continuamos com a aventura ou vamos atrás de ressuscitar o fulano que morreu? Então acho que existe um impacto na narrativa, né? No jogo, assim, às vezes até de perda de ritmo, talvez. Talvez não seja uma coisa que o mestre esteja muito. Não era talvez o seu ideal que a narrativa desviasse para aquele sentido, se você joga de uma maneira mais on rail, mais fechada, talvez, né? Então, mas é que tá, sim e não, eu acho, sabe? Porque a morte ele é um evento importante, ou tende a ser um evento importante. Mas, como todo evento grande numa aventura, ela pode ser uma oportunidade, tanto quanto um problema. Eu não vejo tanta diferença assim, sabe? Entre, um personagem morreu, tipo, um personagem falhou num teste crítico num momento importante, e isso mudou radicalmente os rumos da história, sabe? É uma coisa que. Eu não sei dizer que uma morte de um personagem impacta o ritmo da história, de uma maneira negativa, ou atrapalha, ou alguma coisa assim. Pressupõe que eu estou contando uma história na qual aquele personagem fica vivo. Eu só vou descobrir isso na hora que eu vou jogar. Não, mas assim, isso é o seu jeito de mestrar e é também o meu. Mas não é muita gente que joga assim. tem muita gente que, como eu falei, joga de uma maneira mais fechada, mais on-rail, mas eu não acho que esteja errado, entendeu? O cara que, de repente, tem essa visão. Eu acho que ele tem que estar aberto, a narrativa, etc. Eu acho que sim, a morte, a gente vai falar disso, ela pode ser uma oportunidade, você pode tirar várias coisas proveitosas dela, mas se todo mundo tivesse essa super percepção assim de quando as portas se fecham, as janelas se abrem, não seria um tópico evitável, uma coisa que geraria um certo. Ok, sabe? Acho que estaria mais fácil das pessoas engolirem. O que eu vejo muito é uma dificuldade para ficar com isso, né? Para trabalhar com esse tema. Eu concordo 300% com você. Eu acho que são oportunidades narrativas que se abrem, mas talvez a única coisa que eu discordo da frase que você falou agora foi que, com relação a, sei lá, falhou num teste num momento muito importante da aventura, eu não vejo tanta diferença. Eu acho que a gente vai ter uma diferença, no mínimo o fato de você ter que precisar introduzir um novo personagem, ou, sei lá, voltar com aquele personagem, etc., torna isso uma coisa diferente. Talvez o downtime que o. Talvez até uma questão logística do downtime que esse jogador vai ter fora da mesa até ele voltar, alguma coisa assim. Então É, ok, eu acho que tem tem. particularidades que tornam isso uma coisa Se bem que o diferente. downtime todo também existem maneiras de você contornar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, uma coisa super comum em jogos muito jogos old school, né? Falando aí dessa ideia, é que normalmente a party costuma ter seguidores, né? Que eles contratam em cidades e coisas tal que vão seguindo o grupo. E é super comum, morreu fulano, um seguidor agora foi promovido aventureiro e vambora, sabe? O cara volta, continua jogando naquele segundo. E depois ele volta, entra com um personagem novo, ou transforma aquele personagem no dele, seguindo dali pra frente, sabe? Maneiras de lidar com essa Sim, questão. não, você poderia. A gente vai falar um pouco disso, mas você poderia dar o controle de um NPC, de PC, qualquer exato. NPC, né, que está seguindo o grupo, ou não, às vezes. Não, onde que eu tinha visto isso uma vez? Acho que tinha uma história numa antiga Dragão que alguém foi jogar e o personagem morreu, etc. E o outro jogador tinha um animal companion. De um lobo, uma coisa assim. Aí o cara virou e pode jogar com o lobo. E pegou a ficha do lobo e jogou, sabe? Jogou uma tarde assim até poder trazer ou fazer uma outra ficha, etc. O que quer que seja. Mas também são pessoas que a gente não tem à mão, talvez sempre, assim. É uma coisa fácil da gente puxar também, né? É, Pra mas tentar eu acho que, minimizar isso. apesar da intensidade ser discutível, talvez, eu acho que a gente concorda na ideia de que a morte, ela sempre é um big deal, ela sempre é algo que impacta o jogo e ela sempre causa, ela demanda uma resposta, Sim, sempre, demandar uma pelo menos. resposta com certeza. Você acha que os diversos gêneros da narrativa, né, um jogo de aventura, um jogo de terror, Ah, em eles vão absoluto. ter impactos diferentes? Ah, com certeza. Até porque, cara, é aquela coisa, quando a gente tem o sistema normalmente vai ditar muito a questão da morte. E o sistema, ele é feito para emular um tipo de gênero em geral, né? E isso ou faz com que essas coisas se casem muito bem. Um exemplo que eu acho interessante, que a gente está pegando uma coisa que a gente discutiu anteriormente, que é a ideia tipo, meu personagem morreu e nem era um confronto épico, sei lá, o Goblin critou ele morreu, sabe? Uma aventura de fantasia clássica. Você vê que, por exemplo, a segunda edição do Pathfinder que está vindo aí, né, que vou começar o playtest em breve, eles propõem uma solução em que quando o seu personagem cai em combate, ele tem que fazer um teste para ele morrer. E a dificuldade desse teste é baseada na criatura que o derrubou. Mas se for um goblin que derrubou esse personagem, é mais fácil ele sobreviver do que se for um dragão, do que se for um demônio poderoso, sabe? Porque a ideia é tentar, de uma maneira mecânica, trazer essa ideia de que um goblin não é não é tão, não é legal o goblin matar o seu personagem porque ele critou, mas se o dragão fizer a mesma coisa, não tem tanto problema, porque presume-se que você está enfrentando um dragão, ele é um big deal na sua história, Ah, sabe? isso me puxou uma coisa agora. Você tem que fazer um teste, você falou, né? Isso. Então, aí eu fico imaginando, se você está fazendo um teste, você ainda tem uma resposta na aleatoriedade do jogo. Pode ser um teste mais fácil, mas provavelmente você tem uma chance, mesmo pequena, de falha, Sim. né? Aí eu fico imaginando, será que não seria melhor se fosse para criar um fail-safe para isso? Uma mecânica que falasse, tipo, ah, devido à discrepância do seu nível para a criatura que você está enfrentando, aquela criatura vai te capotar, mas nunca vai te matar. Porque eu imagino, se você for um personagem de primeiro nível e um goblin acaba com você, eu acho que tá equivalente. Mas se você de repente for um personagem, sei lá, num puta azar de dados, você tá no terceiro, quarto nível, não sei, e alguma coisa assim acontece, não seria melhor você excluir a aleatoriedade e falar, não, isso não vai acontecer dessa maneira? Então, eu acho que depende do sistema e da maneira como ele for colocado. Eu não vi o do Pathfinder, até porque ele não foi lançado ainda. Então, eu não sei se de fato, sei lá, eventualmente o seu bônus para esse teste é tão grande que criaturas de um determinado nível não são mais um perigo para você. É, ou se a probabilidade que uma dessas criaturas te derrube in the first place já é tão pequena que essa estatística, tipo, essa rolagem muito raramente vai acontecer, porque no quinto nível você nunca vai cair para um Goblin. Ou. Ainda assim, o fato é que o design do jogo dessa forma me demonstra alguma coisa. E ela me diz que é muito improvável que sei lá, um aventureiro de quinto nível vá morrer por um goblin. Mas não é impossível. E isso é importante, essa distinção é importante. Porque isso vai informar a maneira como os jogadores vão lidar com o jogo. Saber, eles saberem que é muito improvável, mas não impossível, muda a forma como eles vão lidar com os goblins quando eles encontrarem um jogo. É, e eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou, né, do gênero da aventura, porque o gênero vai ditar o que a pessoa espera, né, desse tipo de coisa. Se você tá jogando um jogo, talvez um, sei lá, um Call of Cthulhu, um jogo de terror, mais assim, né? Eu acho que você tá sempre meio que na expectativa, ok, meu personagem, ele é humano, ele tá enfrentando coisas maiores do que ele pode morrer. E talvez a chance de isso acontecer é grande, está dentro da narrativa. Eu acho que até o mindset muda com isso, né? Até a expectativa muda com isso. Com certeza. Talvez a fantasia, que é o, sei lá, o gênero do RPG por excelência, não é à toa que a maior parte dos exemplos que a gente fala é sempre com fantasia, né? Ela acaba sendo tão plural às vezes, né? Porque é totalmente diferente você jogar, sei lá, para ficar no cenário de D&D, pô, você jogar um Forgotten Realms, de você jogar Dark Sun, por exemplo, é completamente diferente. Enfim, talvez esses sejam exemplos mais fáceis, porque Dark Sun é tão diferente, mas, não sei, de repente um jogo de fantasia medieval e parece mais clássico, mas ele é muito mortal, etc. Não sei, eu estou dando um twist numa aventura clássica. E talvez até esse bending, essa mudança assim, no gênero, essa mistura de gêneros, seja uma das coisas que separa e fica, sabe, tipo, não aceito tão bem a morte do meu personagem, ou não estou esperando que ele morra tanto assim, né? Ah, mas não, isso pode ser amenizado porque esse tipo de pela aquele conversa de começo de jogo, né? Porque esse tipo de contraste é interessante narrativamente ou potencialmente interessante, sabe? É, eu acho que por exemplo, uma das coisas que tornou o Game of Thrones o fenômeno que foi, a mesma coisa para Walking Dead e tudo mais, é que eles quebraram barreiras dos seus gêneros, né? Percebidas até então, né? Então, Game of Thrones mata o seu. Bom, spoilers para Game of Thrones. Game of Thrones mata seu protagonista no começo da história, o que pelo menos parecia ser o protagonista, e é uma coisa que o gênero normalmente não fazia naquela época, e isso torna essa história mais interessante. Então, você, da mesma maneira, pimentar o seu jogo de colocando. Por exemplo, como jogos como Lamentations of the Flame Princess faz, que mistura a fantasia clássica com horror e terror para gerar um aspecto de jogo diferente. Ou quando você pega um Call of Cthulhu e deixa ele pulp e você faz um Actum Cthulhu que também é muito diferente. Você está mexendo, inclusive, no risco que você tem, tudo mais. Tudo isso são. Eu acho que dá para afirmar. É que o quanto mais ou menos letal, quanto mais ou menos fácil for o seu personagem morrer ou ele voltar da morte, ou esse tipo de coisa, isso vai ser uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para você imprimir o estilo do jogo que você quer, imprimir o estilo de história que vai ser contada. Por exemplo, recentemente eu estou lendo o Stardust Outnumbered, é um jogo de sci-fi exploração espacial e tudo mais, né, que eu estou gostando bastante. E ele tem um combate muito letal. Para personagens de baixo nível, ele é estupidamente letal. Para personagens de alto nível, ele ainda é muito letal. E ele é um jogo que, na parte de, no capítulo de combate dele, deixa muito claro que a expectativa do jogo é que os jogadores evitem lutar com base que eles não sabem que vão ganhar. E ainda esses que eles preparem todas as vantagens que eles te puderem ter em antecedência ao conflito, para que eles tenham chances interessantes de vitória. E isso promove um tipo de história, um tipo de jogo muito diferente do que, sei lá, um D&D quarta edição que você dá tapa na cara do dragão do primeiro nível e deixa ele te matar é muito pequena. Ou de um Fate, por exemplo, que você não vai morrer, ponto. Então, o drama não vai vir daí, vai vir de outro lugar. Então, Eu acho que tem. são maneiras diferentes, são ferramentas diferentes para gerar tensão de cada gênero, eu acho. O que é que você acha nesse sentido? Eu acho que você, quando você citou Game of Thrones, é um negócio legal da gente puxar, porque eu acho que ele serve super bem para exemplificar esse tipo de coisa. É lógico que é muito legal você fazer a quebra do gênero, a quebra da expectativa gerada pelo gênero que você vai narrar, fazendo essa mistura, né? Da Game of Thrones, que é uma história de fantasia medieval, etc. E que mata o protagonista, né? E você tem aquele choque. E eu acho que são. Se você é o mestre que você está optando por fazer isso, é como você falou do. A conversa, o diálogo no começo do jogo tem que ser ainda mais acertado. Porque eu acho que em um certo nível. É uma expectativa até irracional, assim, sabe? Até subconsciente você ter. Não sei se subconsciente é a melhor palavra. Mas a expectativa da história seguir por aquele trecho, né? Eu acho que até Game of Thrones. Agora diminuiu bastante, mas nos anos aí que tava, sei lá, segunda, terceira temporada, tinha muito, porra, mataram o fulano, não acredito, pelo amor de Deus. Ou então aquela coisa do, eu já não vou mais ligar para ninguém, não vou me conectar com ninguém nessa porra dessa história, porque todo mundo vai morrer, e justamente por não ser uma coisa que tava tão em voga, né? Qualquer história, né? Hoje em dia é muito fácil você citar Game of Thrones, tô pensando no cara que vai jogar um jogo de fantasia que vai seguir essa pegada, né? É muito fácil você falar, galera, isso aqui é tipo Game of Thrones, velho. Vocês podem morrer, etc. Gerou um paralelo, né? Gerou um trope, não sei. A própria subversão da expectativa virou um gênero próprio, né? A gente fala muito do Virou. Grimdark, etc., né? Ou da Dark Fantasy, etc. E hoje em dia é muito assim, mas o livro foi lançado no meio da década de 90, onde isso não era tão comum, ou pelo menos no Brasil não era tão comum. Então, eu imagino o peso de você ler na época, de você ver, por isso que eu falo muito dessa expectativa que tem que ser bem acertada, né? Se você vai quebrar ela, já avisar de antemão os jogadores e tal. Isso é um ponto que eu queria trazer. O outro era quando a gente tá falando de gênero. E você falou, ah, tipo, o comum é voltar o personagem. E é um fato, né? Eu acho que ninguém aqui, se o seu personagem morrer numa campanha militar da Segunda Guerra Mundial, razoavelmente realista, um resgate do soldado Ryan, por exemplo, né? E seu personagem morreu no meio de um fogo cruzado, eu acho que você vai encarar aquilo, ok, sabe? Horrores da guerra. Isso acontece, meu personagem morreu. Isso aconteceu com uma pá de personagem legal no resgate do soldado Ryan antes de chegar no final. Várias das mortes são bestas. Tipo, não são gloriosas sacrifícios, não. São umas mortes de cão naquele filme. E, ok, sabe? Era guerra, era assim que acontecia, né? E não tem a possibilidade de voltar, você já sabe disso de antemão. Fato, isso que você falou eu achei muito, muito interessante, muito válido, essa ideia de que qualquer história vão ter expectativas e que subverter essas expectativas vai gerar esse choque, né? Que essa subversão virou uma expectativa e é bom a gente ter algo para referenciar nesse aspecto. Mas isso é muito bem colocado, eu acho que de fato define muito essa questão da discussão. Agora, um ponto que a gente acabou tangenciando, eu queria saber um pouco mais a sua opinião nesse aspecto, né? Você falou da guerra e de como a morte banal é necessária para passar esse clima de guerra. Você acha que a morte ser presente, a morte existir no jogo, a morte ser uma possibilidade real, né? Você falou, ah, não gosto de matar personagens, mas você acha que o fato de que personagens podem morrer ajuda ou pode construir a narrativa de formas interessantes? Qual você acha que é o papel da morte nesse sentido? É, acho que agora é um momento bom para explanar aquilo que eu falei no começo, que eu mudei um pouco a minha percepção do que era a morte, né? Eu tinha para mim que em nenhuma situação, né? Assim, eu acho que de um numa maneira assim até eu não tinha parado para pensar com isso, mas se eu jogasse nos diferentes gêneros, talvez eu enxergasse diferente. Mas vamos citar um jogo de fantasia medieval, não sei o quê, tal. Eu acreditava assim que não tinha papel para a morte nisso, que a morte ia gerar uma perda no jogador que já investiu naquele personagem, na história que a gente colocou, que a gente tentou entrelaçar as relações do grupo. Isso não era legal. Isso só era legal numa única situação, que é o jogador falar: olha, eu quero que o meu personagem morra, seja porque eu vou me sacrificar, seja porque eu quero que ele morra nesse. Eu já passei por uma situação que o jogador meu falou: olha, eu quero que. Ele sabia que o personagem ia ser ressuscitado. Mas ele falou: eu quero que meu personagem morra na próxima sessão. Porque eu quero ver como é que isso vai gerar por grupo e etc. Lá, lá, lá, lá, lá. Então eu achava assim: o domínio da morte, o poder sobre a morte, tem que ser do jogador. É uma decisão, uma das mais importantes coisas que vai acontecer com o personagem dele. E ele tem que ter esse poder de decisão em mãos. Eu acredito isso em partes atualmente, né? Uma coisa que me fez mudar de percepção foi um jogo que você também estreou atualmente, que é Sim, de só Curse of vocês. Strahd, com o pessoal do Terra dos Mundos. Vamos lá, Que. vocês estão todo sábado de manhã, já baixa. Link Nove na da manhã. descrição. Nove meio-dia, link na descrição. Like, subscribe. Que foi, para quem não está assistindo, né? Foi uma situação que os personagens eles decidiram por fazer uma side quest na qual eles se enfrentaram inimigos que estavam, não sei se acima do poder deles ou se foi uma questão dos dados. Os inimigos eram realmente assim um nível de desafio aquém do que eles podiam. Pra caralho. Ah, então tá. Então eles decidiram fazer isso e é um jogo de mundo aberto. Eles podiam decidir não passar por aquilo, mas decidiram ir enfrentar. Tem uma série de coisas. Isso não foi dito, vou revelar aqui. Mas não eram inimigos hostis. Se eles tivessem entrado para bater um papo com as velhas, elas vinham conversar com eles, tentar vender uma torta e mandar eles embora. Não, Aí, ó. não eram inimigos hostis a princípio. A questão é que eles podiam lidar com eles, podiam ter salvado as crianças que estavam lá, eles foram, tinham essa questão com subterfúgio, negociação, prometendo trazer alguma outra coisa em troca. Não eram NPCs hostis a princípio, mas Mas acabou. né, o pessoal foi para a primeira Resolveram, né? interação contra com foi: ah, você vê a NPC cozinhando, tá bom, eu vou atirar uma flecha nas costas dela. Ah, tudo bem, né? Isso vai ter consequências. Não estou punindo ninguém, não é esse o ponto da coisa, mas vai ter Falando em consequências, consequências, né? né? É, e os personagens, enfim, o grupo chegou muito próximo de um TPK, né? Você mesmo Muito falou. próximo. E aí um dos personagens do grupo caiu a 0 pontos de vida. Eles conseguiram fugir do local, né? Etc. Lá, lá, lá. Depois de terem sido capturados, teve tudo aí. Para quem quiser, tá aí para conferir, né? Foi toda uma saga aí em 2 episódios. E aí um dos personagens nesse combate acabaram levando, tal, mas ele caiu no combate, né? Ele perdeu. Eu acho que não tinha magias de cura. Eu acho que você deu uma chance de fazer uma rolagem nos dados, que não sei se existe no jogo mesmo ou não. Você falou: ah, vai rolar e vamos tirar um par ou ímpar aqui para ver se você fica ou se você vai. Rolou É, uma parada assim, né? sim. Ah, você falou uma coisa: ah, chegou uma gente que tá na barova, não sei o que, não sei o que lá, a sorte vai decidir se vai rolar um dado, 50% de chance. E de viver ou de morrer, e o cara acabou sobrevivendo. Com Mas assim, o consequências. ponto, com consequências, né? Isso gerou uma série de coisas a qual eles estão passando até agora, tem desdobramentos, né? Eu vi o último jogo de vocês, teve desdobramento ainda disso, né? Aparições pro cara, etc. Mas assim, eu tava como ouvinte, né? Eu tava ouvindo a história e eu tava imerso ali naquela narrativa, né? E, poxa, pô, os caras se deram mal, né? E saíram, e eles estavam. A fuga deles foi cheia de uma circunstância toda atribulada, eles fugiram por muito pouco. E aí eles estavam, ai, nossa, que merda que a gente perdeu, não sei o que lá, e o cara morrendo, e todo mundo interpretando aquilo, né? Não, não, não, não morra, garoto, não sei o que. E aí eu pensei, né? Eu fiquei comigo, eu falei, ele vai morrer, porque é um jogo de. É um jogo em Ravenloft, é terror, é um tipo de terror, né? Um terror gótico. E isso vai acontecer e vai gerar. Assim, isso, o cara vai morrer, eu tenho certeza que o cara vai morrer. E aí eu parei pra pensar, nossa, isso foi a melhor coisa para acontecer pra essa narrativa. Assim, eu fiquei achando assim, cara, que legal, sabe? A morte desse cara tá trazendo, sabe? Vai trazer um impacto emocional pros personagens bem interessante. Acabou que ele viveu. Mas eu fiquei comigo pensando, falando, puta, talvez o melhor naquele momento. O melhor, mas. Para mim, como espectador, o que eu mais queria ver naquele momento era a morte daquele personagem. E aí foi que eu parei e na verdade, todo esse episódio que a gente tá fazendo isso, toda essa lambança, veio desse momento que eu que nunca tinha considerado matar. Imagina que um personagem vai pra uma side quest que não tem nada a ver com a quest principal, que é derrubar um grande vilão, vampiro, etc. E aí ele morre porque eles foram bestas de colocar. Imagina que eu ia fazer isso com o personagem. Vai viver, não sei o que lá. Mas ter, assim, a coisa de falar, cara, ele morreu. E isso é o mais interessante que eu tô achando para essa aventura. Foi um momento meio de catarse, assim, para mim. E aí foi que eu comecei a pensar nessa coisa de morte por gênero mesmo. Eu falei, pô, dado que é Ravenloft, dado que é terror, dado isso, dado aquilo, uma terra, um semiplano do pavor, onde o mal venceu o bem, e etc, etc, etc. Falei, nossa, isso aqui tá totalmente dentro do gênero, né? Inclusive, o impacto que vai causar nos jogadores vai ser pesado. E até o sentimento. A gente fala, a gente vira e mexe, cita Monster Hearts, marca no bingo do escudo do mestre. E aí a gente fala dos Safe Hearts, aquele suplemento, e a gente fala sobre o desconforto, né? O desconforto que você está se colocando, etc. E eu falei, cara, eu acho que aí está entrando num grau de desconforto que seria interessante. E não teria sido interessante se fosse uma decisão do jogador. Está sendo interessante porque foi uma coisa que aconteceu com ele que ele não tinha domínio. E gerou um certo desconforto, mas a meu ver era um desconforto bacana para aquilo. É tudo isso tem um grande viés que é, eu estou falando que seria mais interessante para mim, eu não estou falando que é mais interessante para o jogo ou para os jogadores envolvidos. E eu nem estou falando que é o mais interessante, eu nem sei se o Chess conversou disso antes de começar o jogo. Olha, vocês podem morrer ou não, etc. Sim, falei, comentei Eu que estou puramente falando como espectador, sabe, consumindo uma história. E falando, ah, isso ia ser legal. Mas foi o que abriu um pouco a porta, assim, sobre que o papel da morte pode ser isso, sim, sabe? Pode gerar um bom desconforto e favorecer uma narrativa que eu quero passar. Acabei me delongando, mas deixa eu passar a palavra para você Não, agora. acho excelente, assim. Por esses, tem outros elementos que eu acho importantes também, eu vou falar deles daqui a pouco. Mas eu concordo, eu acho que a morte ela pode enriquecer, a morte no jogador, do personagem jogador, ela enriquece pode enriquecer uma narrativa bastante, dependendo dos elementos que você como você colocou, né? Eu vou citar o Critical Role novamente, mas marca no bingo também, Já Critical Role. marcou no bingo. Cara, eu vou fazer a cartelinha do bingo do escudo mestre. Fica só espera pra você ver. Acho justo. E, cara, o grande clímax da primeira temporada tinha a ver com a morte de um personagem, sabe? E com o fato de que era um personagem que ele estava doomed, ele iria morrer. E um dos personagens tinha a chance de salvá-lo e não conseguiu fazê-lo por outra. Ele teve que fazer uma escolha que acabou não gerando a morte desse personagem, que era um personagem que o cara jogava há 3 anos, né? E tudo bem que foi um personagem que morreu no final da campanha e tudo mais, e teve outros no meio, mas ainda assim, foi o grande momento dessa história de 3 anos, tinha a ver com a morte ou não daquele personagem, e não necessariamente de uma forma épica ou incrível, não era sobre isso. Então eu acho que é uma ferramenta muito boa de se usar, desde que todos estejam de acordo que ela possa ser usada. Mas para mim eu vou além ainda, porque existe um elemento narrativo da morte, mas existe um elemento de jogo na morte também. O RPG, ele te contar histórias, às vezes é um jogo de superar desafios. E às vezes ele é os dois ao mesmo tempo, que eu acho que é o jeito que eu prefiro, é quando ele é os dois ao mesmo tempo. Mas o fato é que a morte, ela acaba sendo um grande motivador e um grande elemento que motiva as pessoas a lidarem com os desafios que elas encontram de uma maneira interessante ou de uma maneira que não seja suicida, que não seja displicente, sabe? O risco do cara perder um jogador vai modular o comportamento dele na hora de jogar com aquele personagem. E dentro de uma ideia de RPG enquanto jogo, esse risco causa, eu acho, que o jogador que consiga lidar com ele, que consiga, especialmente num jogo aventuresco nesse aspecto, mas o cara que tem uma puta ideia boa num combate, salva a galera, e o cara de uma situação muito perigosa, sabe? Ou o cara que tem uma rolagem fodida, um crítico link naquele momento chave e não cai pro grande vilão. Esses momentos em que a parte lúdica, meramente o dado e a sorte e as regras do jogo interagem para criar esses momentos, são altamente recompensadores para o jogador que consegue ativamente saber que ele escapou da morte, que as estratégias dele, que as ideias que ele teve e que a forma com que ele jogou, ele se livrou daquela punição, desse mal, desse elemento que está pairando no jogo, né? Poxa, tem o gênero SR inteiro baseado nisso, sabe? Em pessoas que gostam a história que o cara quer contar é: eu vou entrar na dungeon, eu vou matar monstro, pegar o tesouro e sair do outro lado, e vai ser divertido, porque a história é totalmente secundária. Eu tô aqui para superar esses desafios com a minha inteligência e com o uso do sistema que eu tenho aqui para mim, sabe? E esse é um jeito totalmente válido de se jogar, e tirar a morte, ou remover a morte como uma consequência desse tipo de jogo, é muito difícil, porque você tira os dentes do jogo, né? Você tira o jogo pode ficar trivial, pode ficar banal. Sabe, se A jogar um videogame. periculosidade, né? Você zerou ela. Tipo, você jogar um videogame com continues infinitos, sabe, não vai ter desafio nenhum naquela coisa. Isso às vezes é um elemento que eu acho que é interessante. Nesse mesmo jogo que você comentou, né, do Curse of Strahd, a gente tá jogando lá no TR. Eu tenho certeza que um grande motivador do grupo, além da história e tudo mais, é superar o desafio que é vencer o Strahd no final. E eu acho que se fosse só uma questão. Eu não sei se eles vão vencer o Strahd no final. Pode ser que a aventura acabe com eles morrendo pro vampiro. E vai ser super anticlimático, de certa forma, mas o jeito que eu gosto de RPG, isso tem que ser uma possibilidade, tanto narrativa quanto mecânica, porque o risco que esse tipo de coisa traz é o que dá sabor ao jogo, sabe? É o que dá um pouco essa coisa de jogo, sabe? Jogar poker com feijão é uma coisa, jogar poker com dinheiro é outra coisa. Eu não recomendo jogar poker com dinheiro para ninguém, tá, gente? Só para deixar claro, mas o fato é que o risco acrescenta um tempero, acrescenta uma sensação a mais. Um jogo que depende, às vezes, do elemento narrativo, né? Às vezes, um mero elemento mecânico mesmo é suficiente para gerar isso. Eu acho que por isso eu acho tão importante a morte como um elemento presente no jogo, sabe? Eu acho que essa ideia que você colocou, né, de o jogador está na mão do jogador ele escolher quando ele morre ou não, é uma ferramenta super válida para um tipo muito restrito de história ou de aventura. Eu acho que tem seu papel pra caramba em alguns gêneros, mas é uma coisa que se eu fosse jogar um jogo com a certeza, sei lá, vou jogar D&D, eu tenho a certeza que meu personagem não vai morrer, ou que vai ser inacreditavelmente difícil ele morrer, eu vou ter dificuldade de levar esse jogo a sério, sabe? Eu ia fazer um comentário, mas primeiro eu te fazer uma pergunta para você. Você falou sobre você superar as dificuldades, etc. Imagino que quando você joga um jogo nessa pegada, é uma coisa que te apetece, né? Você superou um desafio e você se sentiu bem com isso, né? Imagino que seja uma coisa que você busque e tal, não só quando você está mestrando, mas quando você está jogando, né? Me corrija se eu estiver enganado. Você faz algum juízo, não de valor, mas assim, de entre superei esse desafio de morte, etc., porque eu tive uma ideia que foi disruptiva e que mexeu com o paradigma aqui do jogo, ou eu superei porque eu construí minha ficha de uma maneira tão otimizada que, pô, eu rolo super bem, eu fiz de uma tal maneira que eu sempre rolo bem, sempre tiro danos altos, e aí eu venho um prazer em cima de, ok, eu superei esse, a minha habilidade na construção de ficha foi, na hora de combar, sei lá, foi prazerosa nisso. Você puxa uma diferença entre as duas coisas, você acha que as duas coisas são muito parecidas, mas não iguais, sei lá. Parecidas, mas não iguais, sabe? Eu acho que o momento da ideia disruptiva, ele é sempre mais gostoso, porque ele é uma coisa rara. Não, não é toda hora que você tem grandes ideias, mas quando você Verdade. tem e elas acontecem, é super legal. Agora, a parte da ficha eficiente, para mim, pelo menos, é muito importante. Eu não consigo me lembrar de um jogo de RPG que eu gostei de jogar em que meu personagem não fosse eficiente no que eu queria que ele fosse. Eu sei, você faz combo até em Monster Hearts? Não, mas é justo. Mas o fato é que eu. Isso é uma outra discussão, até. Mas se eu já joguei alguns jogos em que a minha ficha não era do jeito que eu queria, ou porque a ficha era pronta, ou porque. Enfim, motivos. Eu tenho muita dificuldade em me divertir com fichas sabe? Que eu não vejo essa eficiência. E novamente, né, não, não é uma coisa absoluta, não precisa ser bom em tudo o tempo todo, não é essa a ideia, mas para mim é muito frustrante quando eu não sou bom naquilo que eu deveria ser. E por isso que combo é importante para mim e tal, mas é diferente essa ideia da superação do desafio e tudo mais. Eu acho que são, né, enquanto nessa ideia de desafio, eu acho que tudo contribui. Tanto as ideias que você tiver, quanto as mecânicas que você vai usar, quanto a sua habilidade em usar essas mecânicas, são elementos que, no final das contas, no frigir dos ovos, é o que tornam essa ideia de desafio interessante para mim, pelo menos. Eu falei que eu ia fazer uma pergunta, né? E que eu ia trazer um comentário. Eu achei engraçado quando você falou isso do superei, etc e tal. Eu só queria pontuar, né? Apesar de antes a gente ter falado sobre a diferença entre falhou num teste e morreu, e a gente defender bastante que a morte talvez tenha talvez não, tem um peso maior, porque gera uma série de situações ali que vai além de falhar naquele teste, seja no mínimo o cara ter que fazer um novo personagem, por mais banal que seja, talvez. Eu acho que é interessante a gente pontuar para as pessoas, defendendo um pouco o meu lado antigo, né, da ausência de morte em alguns gêneros, que as consequências estão aí, né, além da morte, para colocar, porque eu mantenho que tem gêneros que eu não acho que a morte seja realmente boa. Como eu Eu falei, eu concordo. mudei minha visão por gênero, né? Então, por exemplo, eu tava joguei uma campanha, agora ela tá no hiato, mas eu prometi retomar, de Brigada Ligeira Estelar, né? Que é um cenário que saiu para 3DT, pela Jambô, né? Pela editora Jambô. E eu fiz uma adaptação para Fate, que já é um sistema que é muito difícil morrer, morrer é impossível, etc. Só que é uma aventura pronta, uma campanha, etc. E ele tem um clima de aventura, quase um swashbuckling no espaço com mechas, né? Bem isso mesmo, de uma história de cavalaria no espaço. E eu não acho que a morte tenha um super papel assim, essa morte mais, como eu falei, essa morte por rolagem, etc., tem um super papel nessa narrativa. Isso posto, teve diversos momentos, né, do jogo que os personagens se viram atacados por forças que estavam muito superiores a ele, apesar de a gente ter falado que é impossível seu personagem morrer, eventualmente você vai entrar numa escada abaixo em Fate, que você vai tomando cada vez consequências mais pesadas, até você desabilitar seu personagem, né? Não precisa ser a morte, né? Pode ser, sei lá, ser capturado, desmaiado, qualquer coisa. E existiam coisas que os personagens estavam defendendo, iam ser uma perda grande para eles naquele momento, ou talvez pensando a longo prazo, não fosse uma perda grande, vocês poderiam contornar aquela derrota e seguir. Mas não era o que os jogadores sentiam no momento. Eles sentiam que, ok, se a gente perder aqui, vai ser difícil, a gente vai ter uma consequência. Essa era a visão dos jogadores, né? Isso eu sei porque, assim, conversando com eles depois, né, no feedback depois do jogo. E as ideias, aquela coisa de a gente estar tá numa situação que está apertada pela rolagem de dados, se a gente for depender das regras, a gente não vai vencer. A gente já está vendo que vai perder. E aí eles têm aquela, aquele estalo, aquela puta ideia, e fazem alguma coisa que dá uma reviravolta, e isso Gente, gera todo olha o Victor jogando SR. diferente, etc. Não, eu puxo, não é tudo que eu acho ruim. O sentimento é bom. Mesmo que na minha cabeça fosse tipo, ok, vou ser preso e na próxima edição eu faço uma fuga da prisão e a gente continua a aventura, sabe? Tipo, eu não vou parar a campanha por causa disso nesse momento, entendeu? Mas o importante era a percepção deles naquela hora. Isso eu tô falando assim, teve então pra vocês, no final, a sentimento é muito parecido, né? A gente tá falando de morte, é, mas a gente tem que lembrar dessas coisas, né? Essas alternativas à morte, né? Ah, sim, e isso pode ser super interessante por si só. É, o fato é que o jeito que a história é dada e a maneira como os personagens comportam muda quando morte é um fator, né? É aquela coisa, você está lá assistindo o seu Gandanzinho feliz e de repente um piloto importante toma um tiro na cabeça e fala, ok, não é esse tipo de história que eu estava esperando, mas ó, um outro tipo de história que eu vou ter aqui, sabe? Quebra da expectativa, olha aí, ó. É, então, às É, vezes. eu queria puxar a gente falou isso um pouco, mas eu queria trazer mais forte essa discussão, porque eu imagino que para algumas pessoas que estejam ouvindo, pode ser um problema. Então eu vou jogar a situação mais extrema, assim. Eu estou forçando um pouco, é um caso meio anedótico, assim, mas é, eu quero usar para a gente discutir. Que é aquele papo que eu tinha falado do ah, morreu antes dele do que eu, que também é um bom título para esse episódio, eu vou pensar. Bom título, bom título. E eu tenho o jogador, e aí, o que acontece com o jogador, sabe? O que que eu faço com ele? Isso aconteceu no começo de uma sessão, sei lá, uma hora de aventura, a gente costuma jogar 4 horas. É, isso aconteceu, criar a ficha não é tão banal, eu não tenho agora, assim, de imediato, bate-pronto, nenhum NPC para entregar na mão dele. O que que você faz com esse jogador? É meio que um jogo com que como é meio uma situação como um board game que tem eliminação de personagem. O cara saiu e agora ele assiste os colegas jogarem até chegar a outra vez dele. Você fala pro cara, vai rolando, vai fazendo personagem aí, vai criando que na próxima esquina vocês vão se encontrar. Você fala, não, pera, vamos, sei lá, você vai chegar no. Agora você não vai conseguir fazer o personagem porque é muito difícil. Eu vou, sei lá, vai entrar aqui numa cidade e toma, joga o taverneiro. Como é que você lidaria com essa situação? Você deu várias ideias boas aí, mas desde falar pro cara fazer outra ficha, eu acho que depende muito, sabe? Se o cara, se é um jogo em que o cara vai precisar de tempo para bolar outro personagem e tudo mais, aí ele fica à vontade. Aí eu acho que sei lá, que ele só seria viável ele entrar na próxima sessão, sei lá, cara, vai jogar videogame e depois você volta aí, sabe? Porque eu acho que é um pouco diferente, porém, de um board game com eliminação de personagem, porque os eventos daquela sessão potencialmente podem ser importantes para o personagem futuro que ele vai criar, já que o jogo tem uma continuidade. Sendo assim, um pouco diferente do jogo com eliminação, simplesmente, de personagens, Alguma dessas você achou ruim? Por né? exemplo, tem aquela crítica. Ah, aí vocês estão numa dungeon, vai virar a porta, vocês vão encontrar um calabouço e tem um prisioneiro aqui, que é Ah, o mas último sobrevivente do grupo que veio antes de vocês. esse E tipo esse de cara coisa vai entrar e você vai falar, how convenient. Você acha ruim isso? não. Para mim esse tipo de coisa faz parte da suspensão de descrença necessária à mídia. Certo. É o tipo de coisa que, ah, eu vou jogar RPG, vou jogar RPG. Então, esse tipo de coisa faz parte do jogo, sabe? Eu tenho que de vez em quando, se eu vou jogar um RPG nesses moldes, né, bom dizer. Eu preciso de vez em quando ter essa opção de falar, ó, vou precisar de uma maneira de incluir ele no jogo, porque não é divertido para ninguém ele ficar desaparecido, ou só voltar pro jogo na próxima cidade. Eu acho que faz parte do contrato social ali, né? Faz parte do vamos jogar RPG? Vamos. Então, isso é um dos elementos de suspensão de descrença que vai ter que rolar. Sacrificar um pouco dessa realismo, entre aspas, não sei, em prol da diversão, acho que é válido no, como uma resposta a essa situação, né? E no Como, não final só das essa, várias situações. contas, isso vai depender do grupo, como sempre. Se é um grupo que para eles essa imersão, esse tipo de coisa é super importante, e relevante, e isso é essencial para o jogo dos caras de qualquer maneira, cara, vai fundo, sabe? Se o cara tá confortável em não jogar pelos próximos X tempo para não perder a imersão dele no jogo, dos amigos dele no jogo, assim, acho válido pra caramba também. Mas aí é cada grupo vai ter a sua maneira de lidar com isso, né? Boa. Ah, E, acho que a gente bom, falou. diga. Não, eu ia avançar um pouco. Eu ia falar que a gente falou Vamos, vamos lá. bastante do papel e tal. Não sei se você tem alguma coisa que quer acrescentar agora. Não, eu acho Não? que deu para falar bastante do tema no geral. Eu acho que agora que a gente falou isso, a gente pode tirar essa capa de bom moço, colocar as presas para fora e falar como é que você mata os jogadores. Jogadores não, os personagens. É, como é que são outros jogadores é mais complicado, de fato. Essa daí é um assunto mais interno. Isso aí é Depois como você a gente comete o crime conversa. perfeito. Mas assim, a gente tá falando muito de morrer, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre como os personagens morrem nos jogos, né? Quais são os fatores que levam eles a morrer nos jogos? E a nossa visão sobre eles, o jeito de fazer. Eu acho que o primeiro, que talvez seja o mais assim, um que desagrade mais, seja eu morri por causa de uma aleatoriedade do jogo. É, eu não tomei uma decisão ruim, eu enfrentava um desafio que eu tinha capacidade de resolver. Se eu tivesse mais, tem um turno que eu tivesse a mais, eu poderia fugir, eu fugiria, mas eu tava com um puta azar, e o mestre tava com uma puta sorte. E o meu personagem morreu. Vítima dessa aleatoriedade que você tá jogando, né? Eu O que não que acho você isso um acha disso? problema, cara. Eu não sei, talvez seja muito muito deboísta com morte no RPG ou esse tipo de coisa, não sei. Mas isso para mim, não hoje em dia, pelo menos, é um problema bem pequeno, sabe? Eu não me incomodaria muito com essa ideia, tipo, ah, puta, por uma aleatoriedade o personagem morreu. Porque se eu estou jogando um jogo que tem essa letalidade, eu estou ciente disso, eu comprei essa briga, eu faz parte do jogo. Agora, se era um jogo que não deveria ter esse tipo de coisa e isso aconteceu, aí é um problema do design do jogo, aí são outros 500. Mas se é um elemento que eu sabia que ia ocorrer, sabe? Tipo, ah, vou jogar um SR, meu personagem morreu por puro azar. Eu comprei essa ideia, sabe? Ou então, sei lá, vou jogar Cyberpunk 2020, rolei as 50 milhões de tabelas de dano e eu tirei com, sei lá, 5% de chance de dar um tiro no meu olho crítico e eu morri. Faz parte desse sistema que eu tô jogando, sabe? Em algum momento eu vou dar esse tiro de volta num NPC importante. Então, Só pra pra gente. mim. Ah, Para pode falar. você não seria um tanto problema. Eu ia falar, só para a gente problematizar mesmo. A segunda situação que você citou. Isso é um problema do design do jogo. Desenvolva mais para mim. Você consegue imaginar uma situação na qual isso aconteça? Um exemplo? Onde você olha e fala, isso não deveria ter acontecido. Isso aconteceu e é uma falha do design do jogo. Consigo. Só pra gente não ficar muito no deboísmo aqui, não, ah, tem que conversar antes, eu já sabia de antemão, certo? Consigo sim, cara. Essa ideia de falar de design do jogo. É, do tipo, eu acho que dá para falar mais ou menos assim. O sistema que você vai jogar e o jogo que você vai escolher, ele vai ter uma série de premissas ligadas a ele que você vai comprar essas premissas na hora que você for jogar. E elas podem ser melhor ou pior executadas. Então, por exemplo, se eu vou jogar vou jogar um exemplo aleatório, não é o caso. Vou jogar Seven Seas, um jogo de capa e espada e aventura e heróis maiores que a vida e Jack Sparrow lutando em cima do mastro do navio que cai enquanto o Kraken tá. Beleza. O jogo me vendeu isso, essa é a proposta do jogo. Eu sento para jogar, a primeira rolagem eu tomo um tiro e caio morto. Eu vou falar, pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Dentro da premissa desse jogo, a mecânica desse jogo não tá batendo com a proposta nem de perto. Aí é o momento que eu vou dizer, tem algo errado, tem alguma coisa aqui que não tá funcionando. Mesma coisa, sei lá, vou jogar um jogo estilo D&D da vida, sabe? E aí você joga pra caramba e agora eu tenho um guerreiro de décimo nível e aí dois goblins me mataram num beco. Isso me parece um pouco fora da proposta. Tem alguma coisa nessa matemática aí, nessa mecânica que não tá batendo. Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Quando Entendi. o sistema falhar nessa expectativa e o. Entendi, entendi. E normalmente isso nasce. É que assim, é foda, né? Hoje em dia eu tenho uma postura mais maleável com isso, de que nem todo mundo precisa ler o livro inteiro para jogar e tal. Eu mudei nesse sentido. Muitas coisas. Esse ouvintes é o Chess mais maleável. Vocês não sabem como ele era no passado. Isso aí é ele agora que a vida, né, passou, homem Velho, a idade traz casado, a sabedoria. amansado. Esse cara na juventude, on fire. Vocês não têm noção. Isso não é verdade. Não, não vou negar. Não vou negar. Só escuto verdade, é fato. Mas, dito isso, hoje eu tenho uma cabeça um pouco mais aberta com isso. E, cara, eu consigo entender que as pessoas não vão ler tudo e tudo mais. E às vezes, para você abstrair esse tipo de minúcia no jogo, sabe? É muito difícil. E às vezes é coisas que, se você lê o livro inteiro, não fica evidente. Por exemplo, a minha experiência muito ruim com Savage Worlds, a regra de Shaken dele lá, que me falaram, isso aqui é um jogo pulp, é rápido, não sei o que lá, eu fiquei 4 ou 5 turnos seguidos sem agir. Eu falei, isso aqui é totalmente errado. Enfim, foi Cara, o. sabe que você fala isso? Eu penso, caramba, eu não entendo como essa situação aconteceu com você. Você toma Shaken sem fazer um teste de Spirit pra sair do Shaken. Eu falei 4 vezes seguidas num teste e não tinha Bane pra gastar. Então, é isso que eu fico tão puta, cara. Porque nunca, nunca cheguei nessa. Joguei uma porrada nesse Savage Worlds. Nunca cheguei nessa situação. Nunca vi ela acontecer. Eu lembro que a primeira vez que você falou, eu fiquei, cara. Não, assim, imagino que deve ser comum, tanto é que mudar a regra de Shaken, Sim, né? sim. Me imagino. Mas a primeira vez que eu tive contato foi com você falando. Porque para mim, assim, nunca. X, Não, e eu assim, lembro ah, que pra mim beleza, foi muito zero bala. marcante que eu ainda falei, na época eu até pensei, se bobear, eu tô outlier aqui, eu sou exceção de exceção. Só que ficou eu e um amigo meu, os dois personagens, 300 turnos sem agir, ficou batendo papo, ficou. Ah, seu turno, você faz, vou tentar ser do Shaken, não sai. Beleza, continua. Sabe, enfim, esse tipo de coisa que a mecânica não tá batendo. Ou então, sabe, outro exemplo, tipo, quando você vai lidar com magias em D&D, D&D likes, com Save or Die, sabe? Que eu acho uma puta mecânica idiota de colocar pra um jogo ultra-heróico, estilo Pathfinder da vida, e aí o seu herói maior que a vida, é matador de dragões, tirou 2 no dado e morreu. Porque, sabe, até cabe na ficção. Mas é tão distante do design do resto da história toda que todo mundo vê esse tipo de mecânica como um problema, tanto que estão mudando agora na próxima edição. Então, esse tipo de coisa que eu comento que é um problema de design, sabe? Quando um monstro é perigoso, porque o perigo, num jogo de aventura, D&D, e combate e tal, porque a habilidade dele é, se você tem. Ao encontrar esse tipo, Medusa, ao encontrar este monstro, você tem 70% de chance de morrer. Isso não é legal para ninguém. Então, esse tipo de coisa que eu coloco como uma falha de design. Visto isso de antemão, você ignora a regra? Depende do jogo. Em Ignora, questão. muda ela on the fly e depois pensa melhor no assunto. Se eu perceber. Tem duas maneiras de lidar com isso, eu acho. Mas no Pathfinder em específico, eu não poria uma medusa. Ou mudaria. Mas, enfim, você perguntou de maneiras de matar o jogador. Então, a Sim. aleatoriedade é uma das, mas eu acho que ela não é necessariamente um problema. Uma, porém, que eu acho que é mais interessante, mais juicy de discutir, são ideias ruins de jogadores. A coisa de você avisou, você deixou claro, você deixou óbvio, tinha uma estátua antiga do Deus da Morte cercada por esqueletos que estendiam seus braços para tocar a estátua, todos mortos em volta dela, com um aviso escrito no chão em sangue de não se aproxime. Quando o jogador se aproxima e morre, sabe? Aí é um assim, esse foi um caso extremo, evidentemente, mas essa ideia, né, Ai, ai, ai. Agora, esse caso. mas enfim, essa ideia, né, de ideias ruins dos jogadores ou decisões mal informadas que levam à morte de um jogador, como é que você lida com isso? Eu acho que assim, eu acho que a gente não vai martelar o suficiente o quão importante é você ter essa certeza. Porque assim, eu imagino situações que você, porque eu já passei por elas, onde você joga, você mestre, você tem a certeza absoluta que você foi o mais pragmático possível sobre aquele desafio. Só que os jogadores. Só que você não foi. Não é nem que os jogadores não entenderam. Você foi. Foi um consenso. Eu lembro que eu passei por uma situação assim, como jogador, que o mestre fez uma. Cara, ele descreveu alguma coisa ali que tava. Alguma coisa que tava protegendo um objeto e que era, sei lá, na cabeça dele, obviamente mágico. Mas se gostava, você sofria efeito de uma magia. Entendeu? Nem era alguma coisa tipo Save or Die, sabe? Pra falar do assunto do momento. Mas nem era isso. Era, sei lá, você encostava e tomava um relâmpago. Só que a maneira como ele descrevia parecia que, sabe, o objeto tá num domo de vidro? Entendeu? E aí a descrição dele, da maneira como ele fazia, era tão clara, pra, não só pra mim, pra todos na mesa. Que aquilo era só uma redoma de vidro protegendo um objeto e não um campo mágico, etc, etc. Que nem passou pela cabeça, mesmo porque não era esse tipo de jogo que você tá sempre desconfiado, sempre. Coisa da old school, vou jogar uma pedrinha primeiro, vou fazer um Detect Magic, vou jogar aqui, sabe, sempre na retranca pra eu ver as armadilhas, né? Não, era um jogo de aventura que a gente se jogava, sabe? E foi tanto assim que no momento que aconteceu, toda a mesa parou e a gente falou, mano, da onde que veio isso? Tem alguém atacando a gente? E aí ele virou, não, foi o um negócio, tem um campo de energia mágica protegendo e vocês encostaram. Eu tô descrevendo isso. Então eu acho que às vezes você precisa parar, voltar um passo atrás, se isso aconteceu, e ter a humildade de pensar que talvez você tenha errado, talvez você não tenha sido tão claro. Quando você acreditou que foi, Eu tá? concordo plenamente. Então, acho que um primeiro um passo aí, um passo antes, uma etapa zero, estaca inicial, é você ter um pouquinho de humildade, fazer uma autoanálise se realmente você foi, etc. E a segunda é você realmente escrever, né? Tá cansadamente falar disso. Isso posto, pô, tem uma situação complicada pra caramba, né? Porque eu acho que atualmente, na minha maneira de pensar, se você colocou isso dessa maneira, com todos esses indicativos, etc., se você tem essa situação ali na mão, é porque você quer fazer uso dela de alguma maneira, entendeu? Se isso fosse tão ruim pro seu jogo, tão, pelo amor de Deus, isso não aconteça nunca, jamais, ela não deveria estar tá aí para começo de conversa. Se você tem uma armadilha tão mortal, um inimigo tão absurdamente letal que os jogadores não fazem, ou eles têm que estar muito claros disso, ou você não deveria usar ele, ou não deveria usar dessa maneira. Entendeu? Imagino eu. É, por isso que eu acho que se isso está realmente de acordo com o jogo que você está fazendo. É, É, na questão sua, por exemplo, da armadilha, no exemplo que você propôs, falando tudo isso, o jogador encostou, ele morreu, porque quando eu planejei esse jogo, eu planejei isso. Isso está informando alguma coisa, seja sobre a letalidade do jogo, seja sobre o tipo de desafio que eles vão enfrentar, seja sobre o que eu quero que eles superem na história. Isso vai informar alguma coisa. Eu estou pronto para as consequências disso, com a morte do personagem, etc, etc, etc. É lógico que os jogadores de RPG eles têm o poder de surpreender a gente. É, eu lembrei agora da história da cabeça de Vecna. Você lembra? Não, vagamente. Vagamente. Esse nome é estranho. Basicamente, super por cima da situação. Existe ID, existe o Vecna, que é o Deus Lich, etc. Tem uns itens O mágicos, Gamon. o olho de Vecna, a mão de Vecna. Para esses itens funcionarem, você tem que arrancar o seu olho e colocar o olho de Vecna, por exemplo. Isso. Ou a mão e a mão. Beleza. Começou um mestre mestrando para dois grupos. Um dos grupos resolveu pregar uma peça no outro. E começou o bardo do grupo lançar a história que existia a cabeça de Vecna. Você tem que tirar a cabeça fora, ok. Eu tô vendo se vai Você tá chegar. entendendo isso acontecer? O mestre começou a vender a história para outro grupo. O grupo que jogou a história chegou a fazer uma, tipo, criar uma quest, pegar uma cabeça de um cemitério e mexer para ficar aparecendo, entendeu? E o outro grupo, vamos atrás da cabeça. Enfim, pegaram a cabeça e aí o primeiro falou, corta a cabeça e vocês colocam a cabeça. O mestre falou, não acontece nada. Aí os caras olharam, olharam e o mestre assim, ok, agora eles vão perceber. Aí um deles vira e fala, não, é que a gente demorou. Corta e coloca rápido. E aí morreu mais um personagem. E aí o mestre, quando isso aconteceu no segundo e eles ainda estavam discutindo, o mestre parou o jogo e falou, gente, não é isso. O que tá acontecendo é isso. Foi o outro grupo que criou, e, tipo, ele quebrou o jogo pra falar pra eles, falar, gente, se continuar assim vai morrer todo mundo, estão malucos, sabe? Excelente, eu teria deixado morrer todo mundo, mas excelente. Desde que eu tivesse dado chances deles perceberem que, sei lá, se eles tivessem. Não, vamos perguntar pro mago da cidade da cabeça de Vecna. O mago, não, nunca ouvi falar disso. Isso aí Sim. não faz nem sentido. Se eles insistissem, tipo, aí morre, morre todo mundo, É, faz do parte. jeito que conta a história, parece que os caras foram na louca, né? Cabeça de máquina, a gente não sabe, às vezes o mestre, né, deu uma forçadinha. Não sei também, mas eu acho que é válido esse tipo de coisa, cara. Divertido, inclusive. Agora, uma coisa que eu acho que é importante falar dessa coisa da morte pela ideia ruim é porque ela educa. Não, é verdade, é verdade. O jeito que você conduz o seu jogo vai determinar muito como os seus jogadores vão jogá-lo. De fato, por exemplo, o jogo de Cartas Trágicas que eu estou mestrando agora, que é uma coisa que está recente. Antes do confronto, que todo o grupo quase morreu contra algumas bruxas, a postura do grupo era muito diferente. Era tipo, ah, vamos dar porrada, ah, combate, ah, chuta a D&D, porta e somos bate. heróis. Tipo, foda-se. O grupo tava, tirando o Strahd, que o grupo imaginava que ia ser o Big Deal, porque, né, o cara é famoso e tal, o desafio do encontrado era meio trivial, era meio, ah, a gente dá ideia, a gente dá porrada, a gente ganha, sabe? Depois desse evento, todo o combate agora, não, peraí, vamos ver. A gente fica, a gente corre. E eu acho que isso é ótimo, sabe? Isso constrói narrativa, isso mudou os personagens, isso mudou o jeito que o jogo está sendo jogado. E não era minha intenção, né? Eu falei educa, mas eu falei brincando. Eu nunca quis falar, não, vou pôr esse combate que é difícil para eles aprenderem, que não tem, que assim. Não, se eles tivessem dado tido uma ideia muito louca e ganhado das bruxas, sei lá, possível, tudo bem. Teriam saído inteiros ali, numa boa. Mas o fato de o jogo conduzir. Ele se conduziu dessa forma, e esse medo deles de perderem os personagens que eles gostam, mudou muito a forma como eles interagem com o cenário como um todo. Eu acho isso ótimo. Ele reforçou a percepção do gênero, Sim, né? Ele bastante. reforçou aquilo. Vocês conversaram. Todo mundo sabe que Ravenloft é terror. Vocês conversaram antes. Tem tudo isso. Esse encontro foi prova de fogo, esse tiro na carne. Em momento nenhum era um encontro impossível, como você falou. Para falar a verdade, escolhendo uma abordagem, eu consigo imaginar, e imagino que eles também pensando agora, puta, por que que dois não distraíram enquanto dois não entraram pela janela e foram investigar, entendeu? Eu imagino que eles estejam imaginando que um milhão de maneiras da gente resolver isso que não fosse assim. E virou, né? Ficou isso. Não era uma situação sem volta total, né? Olhou pro lugar, morreu. Bom, além disso, a gente pode falar da morte no momento sacrifício heróico, na morte épica, numa morte dramática. Eu acho que essa acaba sendo a morte desejada, né? Quero que a morte do meu personagem tenha um significado. Vão, eu seguro ele enquanto o castelo desaba. Fazendo pesquisa por esse podcast, muita gente fala se um personagem morrer de uma maneira, por um encontro, uma aleatoriedade, etc., ou mesmo por uma decisão ruim, que você transforme isso em um momento épico para o personagem. Sabe? Você dê um ar de epicness para aquela situação. Faça uma descrição rebuscada, sabe, criar o um momento, dar o clima. Eu não sei se eu daria essa solução para toda e qualquer morte, etc., como ia, mas eu vi muito Não, lugar que nego falar, ah, eu faço isso no meu jogo com, sei lá, melhores ou piores resultados. É, mas eu acho que a parte boa seria quando é desejado pelo jogador, sabe? Ele olha e fala, não, eu quero aqui porque vai ser legal, última sessão, o que é que. É, eu tendo a concordar com você até certo ponto, sabe? Eu acho que existe essa vontade, né? Acho que se ele surgir de maneira orgânica, claro, mas eu concordo que isso é um elemento presente, essa vontade de dar um significado à morte. Eu acho que isso, para determinados gêneros, isso funciona super bem. É, como a gente estava falando antes, sei lá, estou jogando meu D&D clássico, meu Pathfinder clássico, uma aventura, Forgotten Realms, bonitinho, etc, salvar o mundo. Eu muito acho isso uma puta ideia. Para outros jogos, nem tanto, né? Em Ravenloft, eu tô tranquilaço e falo, ó, cara, você tomou uma facada no, no, na bucha, caiu um outro, foda-se. Talvez Ravenloft não, porque tem a coisa, e foi até o que eu fiz, porque tem a coisa dos Dark Powers e tudo mais, então não, você volta, mas tem um preço, é outro tipo de história. Mas tem histórias que eu estaria muito tranquilo. E Então, nossa, morreu e é banal e foda-se. Depende do tipo do. Novamente, depende do gênero de história que a gente tá indo atrás, né? eu acho que você citou o seu exemplo do seu jogo de Ravenloft. Eu acho que tem algumas coisas que eu tô percebendo nesse jogo, assim, porque o meu contato com Ravenloft era, acho que ali até a D&D, sei lá. Talvez o contato mais fundo, assim, que foi a primeira vez que eu li o livro e tal, não sei o que, tá. Tinha sido Domínios do Medo, né? O Domains of Dread para D&D. E depois de um tempo eu fui ler Aventura Ravenloft, etc. E me chamava muita atenção como se tinha regra para medo, e regra para pavor, e regra para loucura, e um monte de regra para se seu personagem fosse bondoso ou fosse servo de uma divindade bondosa, você receber. Seu personagem era nerfado, mas se ele fosse maligno, receber os buffs, e etc, etc. Mas eu acho que esses elementos, assim, meio que não estão presentes nessa versão Não. da Curse of Strahd. E eu tendo a enxergar essa versão para quinta edição como um pouco mais. Um pouco, eu não estou falando que é, mas um pouco mais para essa aventura épica, assim, de derrotar o grande vilão, etc., do que a coisa do terror, você pode tomar uma facada no bucho, cair morto e ponto, acabou. Eu acho Eu que concordo. não é muito, acho que é um pouco, entendeu? A falta dessas regras, não é a falta, é a escolha de não colocar, né? Eu acho que ela foi um pouquinho para esse lado. Por outro lado, por causa que vocês estavam fazendo isso e eu queria mestrar, eu fui ver muito filme de terror gótico, né? Principalmente o ciclo dos filmes que o Roger Corman fazia, baseado nos livros do Edgar Allan Poe. Que o Vincent Price interpretou, né? Então você tem o Posse e o Pêndulo, A Casa de Usher, O Corvo, tem acho que uns 5, 6 filmes assim. E a morte como uma coisa ali presente, assim, sabe? Essa morte que a gente, banal, assim, de esfaqueado morreu, isso não é tão comum, cara. Eu tô usando esse exemplo, assim, do cinema, que tentou emular o gênero, etc. Mas isso não era tão comum para esses filmes. Você geralmente tinha, sei lá, tipo, Mask of the Red Death, né? O filme você vai ter um pouco mais dessa coisa de morte, porque tem a praga que tá pegando, mas grosso vai ser no final da história, quando a praga invade o castelo, que os nobres depravados estão, e aí morre pra geral mesmo, entendeu? Mas essa morte, assim, sei lá, que você estaria imaginando meio gênero grindark hoje em dia, né? É, então eu Não era concordo. tão Não é assim tanto do comum. gênero. Não é tanto do gênero que o Ravenloft se propõe A emular, né? a emular. Eu concordo bastante com isso. O horror gótico, ele não tem muito essa pegada, né? Ele é gótico justamente por parte do que o define como gótico é essa. Ele tem um quê de romântico, né? Ele tá próximo de uma ideia de um romantismo depravado e tal. O Drácula, por ele, que é o grande. O livro, né? Um grande expoente, né? Do gênero, ele é. E sobre muitos aspectos, ele parece um livro romântico, do romantismo mesmo, sabe? E não é, né? Tem outras características. Mas esses gêneros estão próximos, né? E concordo que essa ideia do facada no bucho, companhia negra, morreu, Companhia Negra. escorregou no personagem super importante, três livros ali e tal, escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu. Acontece. Puta que eu pariu, você me lembrou agora. Você terminou Companhia Negra? Terminou, né? Ainda não, ainda não. Eu preciso ler. Eu parei no terceiro Você livro, não eu acho. terminou? Não terminei ainda. Você parou em qual livro? No terceiro. Você acabou de descrever uma morte do terceiro, porra. Então, eu li o terceiro. Ah, tá. Você leu até esse ponto. Ah, Isso. não. Você terminou a primeira trilogia, então. Sim. Ah, achei que você não tinha terminado. O resto nem eu li. Os Mas, outros calma. ciclos, né? Vai, puta, caguei, mas. Ah, tá. Eu... Porque é foda. O cara escorrega, bate a cabeça, morreu, ponto. Foda-se. Foda-se. Próximo. E eu esperando muito. Que caralho, filha da puta. Mas boa, bem lembrado, Companhia Negra. Mas uma outra coisa que se chamou a atenção sobre como o personagem morre é o jogador que perde o interesse, né? Sim, Perde o interesse pelo personagem e quer tentar uma coisa nova, etc. E acaba entrando num acordo ali no meio. E cara, eu acho, às vezes acontece, eu acho super válido. No meio da campanha, por qualquer razão, cansou, você quer testar outra coisa, você achou que aquele personagem já deu o que tinha que dar. Às vezes conversar com seu mestre para fazer uma saída, uma morte, uma saída para ele, eu acho super válido. Essa daí acho que é a que dá zero problemas, né? Todo mundo de acordo. Às vezes caiu o grupo de surpresa, porém, né? Talvez no Critical Role aconteceu isso, né? Um cara que trocou de personagem, não avisou ninguém, né? O personagem dele falou, vou embora, foi, ele não morreu, mas ele quitou do grupo, sabe? Sei. O grupo ficou tipo, the fuck's happening? E aí quando apareceu o personagem dele novo, a galera, eu não acredito, seus... Enfim, sabe? Ou então, já no mesmo Critical Role, teve um personagem que morreu e ele falou, ah, não sei se vou voltar, tipo, porque o Mercer, ele fez uma regra própria de ressurreição, em que quando o personagem morre, ele tem um ritual para ele, tem que ser feito um ritual para ele voltar, e dependendo do, aí tem um teste e tal, e mesmo que tudo seja bem sucedido, o cara só volta se ele quiser, né, se a alma do cara quiser voltar. E Entendi. aí um dos personagens falou, olha, não sei se vou voltar, tô meio na dúvida e tal. E ele já tinha feito outro personagem que ele ia jogar, já tinha, tava tudo pronto, já tinha feito outra história e tal. Só que durante o ritual de retorno dele, um dos personagens do jogo revelou que era apaixonado por ele e tal. E ele falou, putz, isso é legal, vou voltar. E decidiu ali, sabe? Ah, Mas. legal. Esse legal, esse momento interessante, hein? Essa parada, ele tava pronto pra abandonar uma palavra muito forte, mas tava pronto pra sair do jogo naquele momento, né? Bom, nem tudo precisa ser a morte, né? Concordo, nem tudo precisa ser a morte. Teve uma discussão que eu vi pelo Twitter entre o Adam Coble e o Matt Colville, e eles comentaram, como é que o Coble, ele tem uma mesa de D&D chamada Curse of Swords, antiga já, 60 e tantos episódios, sei lá, uma coisa assim, bem bem longa. E os personagens morreram tanto, mas tanto, que chegou num ponto que ele falou, cara, não dá mais. O público falou para ele, não dá mais, eu não consigo mais me apegar e desapegar tão rápido. Para com isso. E aí ele foi falando, poxa, como é que eu faço um sistema de consequências para um jogo como D&D que não seja a morte e que eu não tire os dentes do sistema com isso, que eu ainda tenha consequências. E eles começaram a discutir consequências narrativas, tipo, ah, um paladino que é derrotado em combate perde os seus poderes, isso aí numa busca de redenção. Mas é difícil, né? Porque não é o framework que a gente está acostumado a lidar. O próprio jogo que o Adam Coble fez, né? Que quando o personagem morre, ele barganha com a morte e volta. Então é quase uma questão de. Ainda tem um fator de dado, mas é quase o jogador escolhe quando quer morrer. Mas o fato é que solução? Qual seria a solução para esse problema, né? Como gerar consequências tão significativas quanto, ou pelo menos próximas, que não sejam matar o personagem. E ao mesmo tempo que isso não fique trivial, que isso não tire os dentes do sistema, como eu falei antes. Eu acho que a primeira coisa que a gente imagina é aquela coisa de você trocar uma situação por outra, né? Gerar uma situação na qual o personagem tá lá caído à mercê dos inimigos. O vilão fala: não, é morto, ele não me serve de nada. Vou vendê-lo como um escravo. E aí, seu personagem é capturado. A coisa do personagem ser capturado, inclusive, você usou no Curse, né? Usei. Se eu tivesse seguido mecanicamente falando, eram para dois personagens ter morrido. Eles caíram a 0 pontos de vida e estavam sozinhos nas mãos do inimigo e sem possibilidade de resgate. Contudo, fazia muito sentido eles serem mantidos vivos naquela circunstância. Então, eu falei, vão ficar vivos. Se não fizesse sentido, é bom dizer, só para deixar claro, porque eram seres inteligentes que eles estavam enfrentando, né, eram bruxas que eles estavam lidando, que tinham interesse em mantê-los vivos, mas se eles tivessem caído, sei lá, para um bando de ursos, lobos, ou qualquer coisa que o valha, né, que não tivessem esse fator da consciência, eles teriam morrido. É, vale lembrar também que, como a gente falou, é um horror gótico, não é um grimdark, né? Então, no grimdark, você, pô, faz todo sentido na narrativa que você morreu agora, ponto, acabou, sei lá. Eu quero essa brutalidade no meu jogo, entendeu? É, talvez tenha mais assim. Mas eu acho que você pontuou bem. Eu acho que, não que eu ache que você não possa, às vezes, como a gente falou, sacrificar um pouco do realismo em prol da diversão. Eu acho que isso é válido. Eu só acho que, como qualquer ferramenta narrativa que você está usando, se ela for muito comum, ela perde toda a função, né? Concordo. Se a cada. Ah, não se preocupa, a gente vai ser capturado, né? Entra a cabeça, velho. Morrer a gente não vai, ele vai nos levar para outro lugar, enfim, concordo. É uma boa solução, mas ela não pode ser sempre a solução. Uma coisa que imagina é, de repente, as consequências no sentido do. Se os personagens estão lutando para proteger algo, ok, ele não precisa morrer, ele pode desmaiar, tomou um golpe na cabeça e foi dado como morto, sabe? Batalha. Estão invadindo o castelo! E aí o cara toma um golpe na cabeça, ele cai, e os outros corpos caem por cima dele, ninguém nem vê, e o inimigo invadiu o castelo e pilhou e levou quem precisava levar, etc. E aí. Você vai gerar toda uma consequência. Quando os heróis lutam por algo, eu imagino que seja fácil isso, né? Você não precisa matar o herói no combate. Você pode deixar ele vivo e ele tem que lidar com a perda do algo que ele protegia. Ou com o fato que agora ele vai ter que ir atrás daquilo, né? Você consegue pensar em outros exemplos, assim, de alternativos? Alternativos nessa pegada eu não vou tirar nada do personagem, entre aspas, assim, eu vou. Jogar uma situação, pego como escravo, não sei o que a gente falou. Ah, vários, cara. Eu acho que depende muito ainda do jogo que você está jogando, sabe? No Curse of Strahd mesmo, uma das punições foi que o anão perdeu a barba. Eu sempre acho muito humilhante tirar a barba do anão. Achei que total cabia, o anão perdeu a barba e perdeu. Pode ser até coisas pequenas, que sejam importantes para o jogador. Perder um item importante, um NPC que ele se importa é morto em vez dele, uma quest que ele estava indo, às vezes, vai fundamentalmente mudar a relação dele com a quest, sabe? Sei lá, ele descobre que. Isso é uma coisa que eu fiz num jogo meu que eu achei interessante uma vez, que um cara ele tinha o objetivo de matar ele tinha um inimigo, não. Um vilão, enfim, um cara que ele queria matar, e eram nesses personagens, tipo, meu objetivo da minha vida é matar esse cara e tal. Ele perdeu um combate pro cara, né, e eu decidi on the fly. Ao perder o combate pro cara, ele descobre que o cara não é o culpado pelo que ele achava que o cara era o culpado. E aí, a parada dele foi: como é que eu vou lidar com isso? De quem que eu vou atrás agora? Quem eu sou agora se eu não tenho mais essa vingança que me conduz? Sabe? Foi bem interessante nesse sentido também, Sentido. foi uma consequência de uma, aspas, morte do personagem. É, eu tive um exemplo eu já contei esse exemplo. É, ele não é um bom exemplo. Eu não faria isso da maneira como eu fiz na época, porque eu acho que teve consequências. Passou do jogo, sabe? Foi o um desconforto que não foi bom pro jogador. É, eu não soube ler isso naquele momento. De um personagem, um personagem que criou na história dele que tinha um vilão, um rival. Eu já devo ter contado essa história aqui, mas enfim. É, criou na história dele que ele tinha um rival e que ele sempre, sabe, era aquela coisa do, ah, ele é meu rival, mas sempre que a gente se enfrentou, eu venci. E aí, eventualmente, eles iam precisar passar pela cidade dele. E eu criei que esse cara era a força que mantinha esse vilão, entre aspas, esse. Não era bem um vilão, era um rival dele. Esse rival em xeque. E quando ele foi embora para se aventurar, esse cara tomou a cidade, né? Os pais dele eram. Os pais do jogador, do personagem do jogador eram ricos comerciantes. Agora eles estavam pobres, endividados, devendo para esse cara. A mulher que era Situação do Childhood Sweetheart do cara, sabe? Agora era casada com esse cara. Isso gerou uma série de consequências. O cara chegou na cidade, eu não informei o personagem antes, né? O jogador falou: não, agora a gente vai pra minha cidade, fica tranquilo, vocês vão dormir na minha casa, comer da minha comida, Vocês vão ser agora vai ser recebidos em foda. Moria e vai É. ser Aí chegou explodido. lá, E tava fudido, e ele, caralho, quem é que fez isso? Foi fulano. E ele, agora eu vou pregar fulano na porrada, eu vou lá. E eu falando, não, o cara agora ele é o governante da cidade, você não pode entrar e matar ele. Isso vai ser um crime se você punir pela guarda. Então foi a primeira frustração do cara, ele não podia chutar o pau e enfrentar o cara. E eventualmente chegou no momento que eles foram, sabe, levar isso no tete a tete, resolver isso com os punhos. E eles se enfrentaram. E eu lembro que eu fiz a ficha razoavelmente balanceada. Ele tinha ele tinha uma porcentagem de 50-50 para ganhar, sabe? Era um personagem feito com o mesmo nível, assim, construído como personagem jogador. É do mesmo nível, né? Foi até uma batalha bem tensa. Mas ele perdeu. O personagem perdeu. O outro cara não matou. Ele humilhou o cara, né? Humilhou. E aí que eu falo que eu errei, porque essa humilhação foi num nível que depois, quando terminou Passou essa no pau. aventura. Hã? Passou do limite Quando terminou a aventura, o jogador falou para mim que com aquele personagem não jogou, entendeu? Por causa do que aconteceu. Falou, com isso aqui eu não jogo mais. Mas ele fez isso com o cara, humilhou e deixou vivo, sabe? Tipo, é isso aí. Eu venci. Eu tô dominando a cidade. Eu tive a minha vingança com você. Você me humilhou a minha vida inteira e agora eu te humilhei. Eu tenho tudo que eu quero. Eu não preciso te matar, você vai viver na vergonha. Entendeu? Assim, eu acho que Acharia foda pra caralho, inclusive. teve insights interessantes, mas assim, o desfecho final não foi bom. Então eu faria muita coisa diferente. Mas acho que foi uma opção, porque eu acho que o que tem em comum dessas coisas que a gente tá falando é o sentimento de perda, né? A gente tá tirando algo do jogador. Você pode tirar algo mecânico também dele. Né? Existem sistemas de jogo que, em vez de você matar, você perde nível, você perde o equivalente a XP, ou Ou você. até perder uma habilidade de classe, alguma coisa assim, eu não teria Isso problema com pode isso. ser. Perder o favor dos deuses, perder um item mágico que é muito querido pro seu personagem, eu acho que às vezes pode ter até mais do que matar, mas enfim. Concordo. Levando em conta o que eu lembro dos jogadores como eles são afeiçoados a itens mágicos, né? Você perder aquela espada, que não sei o que lá, pode ser até Perder a maior espada da problema. poderosidade ali, o cara fica incomodado, realmente. Tem um modelo que eu li que eu queria lançar para você, ver o que que você acha. Às vezes é uma opção, né? Onde eu vi, ele chamava como modelo Kirk, por causa do Capitão Kirk. E aí ele falava assim, quando você assiste Star Trek, a série clássica, tem vários episódios que um inimigo armado rende o Kirk, né? E tem episódios que o Kirk se entrega. Ok, eu vou me entregar para depois escapar, obviamente. E tem episódios que ele luta com o cara, sabe? Avança e tira a arma. O lugar que eu tava lendo isso, tinha uma série de discussões, sobre como você traduzir mecânicas do jogo em uma narrativa mais parecida com filmes e séries, etc. Mas com o gênero que você está tentando emular, né? Então, ele pegava bem esse exemplo que ele falava: se você pegar o sistema de RPG de Star Trek, sistema da época, claro, né? Esse texto é um pouco antigo. E o cara se vê nessa situação e ele resolve: eu vou avançar para tomar a arma do cara e ele erra. O que a regra falaria era que o cara tomaria uma porrada, que o cara tomaria um tiro, que ele morreria. Ah, então eu vou te matar, porque enfim. E aí o que o cara sugere é que, o jogador pode fazer a rolagem como uma rolagem de ataque, como se fosse um combate, como usando uma perícia dessa. E se aparecer a falha, você virar pro cara e falar: olha, na sua cabeça você viu a rota que você tinha para atacar e você sabe que ele vai contra-atacar de tal maneira. Você já tem o resultado nos dados. O jogador já falhou. E aí você percebe que se você avançar, ele vai te matar. Ponto. E você tem o resultado já na sua frente. Você usou o teste de uma perícia física, mas é como se aquele combate tivesse existido na cabeça do personagem, sabe? Compreendo, interessante. Eu acho, novamente, né? É o tipo de coisa que teria que estar combinada bem antes, porque senão ia parecer muito um cop-out pra mim, sabe? Muito um, Tô dando uma sabe? colher de chá. Tô dando uma colher de chá, exato. E isso seria um problema. Mas a ideia não é ruim, não. É bem interessante, uma vez que esteja acordada. Ela vai do sentido da gente ter um pouco mais de maleabilidade quando perícia, né? Você tentar abstrair um pouco o resultado daquele dado ou para que serve aquela perícia. Eu acho que, não sei, talvez seja uma maneira aí, né, o cara que falava isso daí, ele falava de uma situação, citava um exemplo de uma situação que um determinado personagem estava num café, né, e, sei lá, ele era foragido da polícia e vários policiais cercaram o local. O cara não tinha para onde fugir. Ele estava cercado e aí ele falou: "Eu vou sair pela porta da frente, correr até a minha moto e sair com a minha moto." E aí o mestre interpretou isso como: "Tá, você vai fazer isso? Vou." E aí: "Ah, você quer que eu descreva como seu personagem morreu nesse Blaze of Glory? Ou você quer fazer essa cena?" E o jogador: "Não, não, não. Eu quero a rolagem dos dados." E o mestre falando: "Olha, mesmo que eu role, o mínimo que eu vou tirar aqui, não tem como você viver, entendeu? É isso e ponto." Pela cena que estava criada. E o jogador bateu o pé, o mestre se recusou a fazer, sei lá, eu não vou rolar 100 ataques de 100 personagens diferentes, só para provar um ponto. E o cara, e o jogador falou, sabe, o jogador se sentiu injustiçado nesse momento. Aí me parece que o problema é um jogador chorão. Mas talvez, assim, para essa situação, não sei, talvez uma situação seja isso, né? Porque eu fico imaginando que uma situação como essa, então roda o teste aí. Ah, você tem um redutor absurdo. Ah, falhou, quem diria? Ah, você vê que se você sair, você vai morrer, etc. Talvez, concordo Talvez uma ideia. Acho que é uma solução elegante, mas o jogador me parece, Ah, o jogador com certeza nessa daí ele forçou a barra pra caralho, né? né? Mas concordo. A princípio, eu acho uma solução interessante. Acho a ideia, no geral, bem interessante dessa parada do Kierkegaard. Mas aí, a gente conversou tudo isso, etc, mas morreu. O personagem morreu, ponto, né? Ele morreu. O que que a gente faz com ele agora? Morreu, Pra morreu, onde vai a entendeu? história? A gente falou um pouco disso, né? Eu acho até antes, quando a gente comentou de criar ficha, né, e tudo mais. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Ter as ideias de quais são, o que que esse cara pode deixar, se deixa um legado, se, como é que você vai usar essa morte de uma maneira construtiva, de uma maneira interessante. A primeira delas e eu acho que é clássica, e você que trouxe a ideia, mas eu acho que vale a pena muito falar dela, é a ideia do cara que, não, agora ele morreu, vamos ao inferno salvá-lo, vamos a fazer uma quest para trazê-lo de volta, vamos recuperar as lágrimas da Imperatriz Menina para transformá-la viva, sei lá, uma coisa assim. Eu acho que essa seria nos lugares que a ressurreição existe, que ela exige ela não é banal, né? Mas Exige um sacrifício, não, alguma coisa. qualquer esquina você encontra um clérigo que vai ressuscitar seu personagem. Não, você vai exigir uma quest ou pelo menos uma viagem a um ponto específico ou qualquer coisa assim. E aí você vai ter um twist na sua narrativa, talvez a história principal entre num pequeno hiato. Enquanto os jogadores vão ver isso e as coisas que podem desenrolar daí, né? É uma oportunidade que se abre. A coisa de criar uma lenda em cima do personagem eu acho interessante também. Eu acho que isso vale mais, talvez tenha uma função até um pouco maior, como o grupo se comporta, sabe? Eu imagino um grupo. Puta, ele morreu. Aí o grupo descreve eles fazendo sabe, um túmulo, enterrando e falando umas últimas palavras. E depois na taverna eles fazem um brinde ao cara. E talvez o eu vou entrar em combate, grite o nome do cara por fulano. Ou da próxima vez que encontre alguém, era um mago. Aí o cara fala: "Não, eu vou jogar com o mago de novo." Aí ele faz e os caras ficam meio assim, sabe, tipo, eu não quero confiar nesse cara, eu não quero me abrir a esse cara, porque o último mago era meu amigo e ele morreu e eu estou afetado, sabe? Clichêzaço desse tipo de história, mas sei lá, eu sou um defensor de clichês, né? Se a pare comprar essa ideia da lenda, né? O bardo cantar, a história. Pode ter algumas coisas legais aí nesse sentido. Sou obrigado a concordar. Acho uma boa solução, uma solução interessante, até não sei inovadora, mas que você não vê todo dia, assim, mas que é super legal, sabe? Eu ia falar nesse Fala. esquema de legado, só um exemplo que eu lembrei agora. Tem um RPG chamado Hellas, Worlds of Sun and Stone, acho que chama. É um jogo que usa. Eu lembro desse jogo de Você mitologia grega, lembra? né? Uma parada assim. Isso, mitologia grega no espaço. Eu lembro Ele tem disso. um sistema de meio de legado quando seu personagem morre, que tem meio essas narrativas de tragédia grega que o cara morre e depois o filho dele vai cumprir a jornada do pai, etc, sabe? Então, meio que quando seu personagem morre, uma das opções que você tem é fazer um personagem que é tipo filho dele ou parente dele, uma coisa assim, que vai vir continuar o legado do pai, etc. O jogo tem uma mecânica que favorece você a tomar esse tipo de decisão. É interessante mesmo. Agora, uma questão diferente é quando morre todo mundo na party. O famoso TPK, o Total Party Kill. O Aí o bicho momento em que pega. não sobrou ninguém para contar a história. Cara, você tem experiência com esse tipo de coisa? Já fez TPK? Não, nunca tive um TPK. Já cheguei perto, mas nunca tive. É, a solução, entre aspas, né? Mas a coisa mais comum que eu vejo nesse tipo de circunstância é quando as pessoas param de jogar o jogo e jogam outra aventura, vão fazer outra coisa. É, eu acho que eu nunca vi uma situação de, ah, devo TPK, faz outros personagens, vou tentar de novo. Normalmente o TPK marca o fim daquela aventura, daquela jornada, né? Até porque seria muito difícil recomeçar, não vou dizer impossível, mas seria muito difícil pegar um jogo, né, que teve um TPK, alguma coisa assim, e conduzir ele do zero, né, tipo, trazer outros personagens e continuar de onde ele parou. Não faria muito sentido, né, e ao mesmo tempo você não vai jogar as mesmas situações de novo, né, então eu acho que o TPK é meio que a sentença de morte de uma campanha. O que você acha disso? Cara, um pouco eu tento concordar com você, por exemplo, pensando no exemplo que a gente citou aqui do Curse of Strahd, né? Se aquele momento acontecesse um TPK, talvez desse para, sabe, começar tudo, mas é apresentar o cenário todo de novo. É uma série de coisas. Eles já tinham passado pelos Vistani, já tinha profecia, não tinha? Acho que Tinha. já tinham itens que eram importantes pro final da aventura e eles morreram num lugar de nível de desafio alto, sabe? Então os itens estariam lá, então, sei lá, talvez os itens estariam perdidos, os caras precisam passar lá depois. Então eu imagino que assim, existe uma dificuldade em cima. Eu acho que quando a gente falou da coisa do luto, e que a gente tem que meio que respeitar o luto e dar tempo ao tempo, talvez essa seja uma resposta aí também, né? Aconteceu, todo mundo morreu, começar logo de. Tá bom, semana que vem, outros personagens, bora pra frente. Talvez tenha um efeito pior, assim, sabe? Um efeito meio deletério na experiência do jogo. Eu imagino, contudo, eu como mestre falando, porra. Investi, comprei esse livro caro pra caralho, li essa aventura inteira e só joguei 3 sessões. E aí fique tipo, Aí é a hora eu de falar mais provavelmente de outro grupo. eu provavelmente ia fazer isso, eu ia engolir a frustração daquele momento e falar, isso aqui vai ficar para outro momento ou com outras pessoas. Eu concordo. Existe vida após o TPK naquele mesmo jogo? Não sei, acho que só tendo a concordar com você, cara. Acho que só numa situação muito específica, sabe? Talvez meses depois, anos depois, a galera nem lembra e você tenta trazer de volta, talvez. Mas ainda assim. Eu tô imaginando uma situação que fosse assim, esse rei louco construiu um labirinto cheio de perigos e ele joga aventureiros lá O Halaster toda. Manto Negro de Forgotten Realms? Exatamente. Pra ver o que acontece e não sei o quê, e aí esse grupo foi e morreu, e aí você olha e fala: Porra, mas tem esse labirinto gigante aqui, cara, cheio de coisa, me preparei pra fazer um dungeon crawling absurdo, clássico, sei lá, quero jogar, e aí você olha e fala: Ah, já era, outro grupo de jogadores, e vocês vão jogar, começam em outro ponto da dungeon e segue o jogo. Talvez numa situação muito específica como essa, né, tipo, alinhei É, no bastante os caso de astros. uma Mega Dungeon, eu acho que não é tão difícil, viu, cara? Porque você tem essa possibilidade, continua em outro ponto da dungeon e vai embora. Isso, no caso de uma Mega Dungeon, não é nem tão difícil, mas para uma história com história mesmo, né? Com enredo, com personagens, com vilão, com tudo mais, aí eu acho que fica Como bastante eu falei, acho que desafiador. um exemplo muito específico, talvez, mas pro geral eu acho que Acho que aí é o fim mesmo, é melhor tal. E talvez até comece, seja, você dá uma respirada naquilo. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre TPK? TPK é muito Não. mais a sua praia do que a minha, né? Eu nem É muito imagino isso embora. acontecendo num jogo meu. Não, eu já admiti, demorou minha vida pra eu admitir que talvez a morte em algumas circunstâncias vale a pena. TPK, não. Não. Aí você espera ter uns 60 anos e a gente volta a conversar, né? É válido. Eu acho importante essa possibilidade, tá? Como eu falei antes, né? É o risco que tempera a parada, sabe? Eu acho que, para mim, pelo menos, faz parte do jogo, mas eu entendo que é uma parte altamente com potencial de frustrar absurdo. Aproveitando que temos você aqui, um Ok. mestre famoso das internets, Meu que mestra Deus. aí para milhões de espectadores, Desde quando, né? o que você acha assim, no meio de um. Você está streamando, você está. Teoricamente, você está jogando, criando um conteúdo e tendo uma preocupação com como está passando, o que que as pessoas estão achando, uma preocupação no sentido de passar uma diversão, vender um conteúdo, passar um conteúdo para outras pessoas, etc. De entreter alguém que não é só o Entreter, é jogador, né? isso. Obrigado por achar a palavra que estava faltando para mim. E aí, de repente, você olha e fala, cara, vai, aqui, não é que quase vai acontecer. Eu vou brecar porque o jogo tá bom, porque a streaming, sei lá, tá indo bem, tá tendo uma puta resposta positiva, porque o público não vai gostar, eu vou brecar. Eu não brecaria. Essa seria a minha posição. Tem uma coisa que o Matt Covey falou, que eu acho muito importante, sobre essa coisa de streaming, que é o seguinte: RPG não cria narrativas clássicas. Pela sua própria estrutura, o RPG não cria uma historinha como a gente espera que ela vai ser, com o vilão ganhando do herói no fim, com o herói ganhando do vilão no final. Vilão ganhando do herói só eu que gosto. Mas é. Você vê aí que ato falho, hein? Puta merda. Não vou dizer nada sobre o herói ganhando do vilão no final e eles chegando próximos da morte, escapando daquele momento clássico, sabe? O RPG ele cria narrativas muito diferentes do que a gente está convencionalmente acostumado a esperar, né? Então nossas expectativas são frequentemente frustradas pelo RPG. O TPK seria isso, né? Seria a expressão máxima, talvez, de uma aventura que você está gostando, uma ideia, e se ela sai numa série de livros, e aí no quarto livro morrem todos os personagens e nunca sai quinto, a história não resolve, sabe? Você ficaria muito puto. Só que RPG não é um livro, ele é uma mídia própria. E como disse o Colville, faz parte da. Esse pessoal que faz stream de RPG e que está tentando transformar RPG, tentando não, né? Já é, mas que transformou o RPG nessa mídia de entretenimento, educar as pessoas que assistem esse entretenimento. Quando as pessoas iam no cinema, quando o cinema surgiu, elas não sabiam o que esperar, elas não sabiam como é que se assistia um filme. Era uma coisa que as pessoas foram criando e aprenderam. Você, cara, primeira vez que você vai num teatro, que você vai num concerto, você fica um pouco perdido, né? Quando é que eu bato palma? Quando é que eu. O que eu faço aqui? Não sei, acabou? Continua? Sabe, existe essa dificuldade, né? Com uma mídia nova, com uma forma nova Essa curva de de entretenimento. aprendizado. Exato, e eu acho que a ideia é essa. Ensinar que parte da graça do fato de que você está vendo um RPG e não um seriado no Netflix e não lendo um livro é que tudo pode acabar a qualquer momento. É que a história é aberta, ela é livre, ela pode ir para qualquer lado. No meu jogo lá de Curse of Strahd que está rolando agora, a qualquer momento os jogadores podem falar: não, foda-se essa merda, vou me aliar ao Strahd, opressão para Barovia, Ra Strahd, sei lá, podiam também. Fazer esse tipo de coisa, eu teria que lidar com essas consequências de alguma maneira. Por isso que eu, num caso de um TPK, por melhor que tivesse o jogo, por mais interessante que tivesse, por mais diferente que tivesse, eu não voltaria atrás. Eu não, é o que tem que acontecer, vai acontecer, porque é da mídia que eu estou usando e eu acho que não fazer isso seria enganar de certa forma o meu público e até os jogadores com quem eu estou jogando, porque na hora que eu não faço isso, eu estou dizendo para eles: ó, todo o suor que vocês passaram, toda a tensão e o medo e o risco que vocês tiveram até aqui se esvazia, porque nunca foi de verdade. É um pouco aquela coisa de, tipo, quando você tá jogando um jogo de que te diz que te dá muitas escolhas e que você pode, o mundo vai reagir às suas escolhas, aí você toma uma escolha super importante, e você joga o jogo de novo e descobre que todas as escolhas teriam chegado até aquele ponto. Vou chegar no mesmo final. E aí se sente meio traído, eu acho que seria isso se eu fizesse, se eu segurasse a mão num TPK. Entendi, entendi. Acho que a gente está chegando próximo ao final e acho que a gente podia aproveitar aqui para fazer um último bloquinho e falar um pouco sobre. A gente já citou várias experiências nossas, né? Eu acho que a gente podia citar um pouco de casos que talvez sejam legais que a gente tem como exemplo em filmes e livros, séries, etc. E um pouco mais das experiências que a gente ainda não comentou aqui, mais coisa para falar, né? Eu gosto de analisar filmes porque sempre vem aquela coisa, né? Por que que a morte de tal personagem é impactante? Por que que aquela morte te afetou, né? Começa então, já que você que Cara, pensou. eu acho que assim, eu acho que a primeira e a que molda, não molda, mas se fosse pra eu escolher um exemplo clássico da maneira como eu vi a morte, que ah, tem que ser assim, cara. Vai morrer, tem que ser nessa pegada. Seria o Boromir em Senhor dos Anéis. É uma boa morte, de Ah, fato. é uma boa morte no negócio, é impactante. É uma morte que tem um significado no sentido de Ela ter redime o redenção. personagem. É um encerramento de um arco que você tá vendo ali todo um desenvolvimento ali daquele personagem e você vê aquilo se encerrando. Ela é graficamente ela é legal, ela é bonita, ela tem uma trilha sonora impactante. Ela tem você sente o drama, você sente o peso da morte do cara. Ele quase é salvo e aí tem uma cena de luta animal. E aí, para mim, seria, sei lá, meio gold standard, assim, sabe? Para esse tipo de coisa. Ah, essa morte, ela meio que condensa todas essas coisinhas que eu fui falando, e é mais ou menos assim que se acontecer, tem que acontecer, entendeu? Você tem alguma para trazer de livro, etc? Talvez no exemplo contrário, né? Uma morte banal que foi interessante. Eu quero sair um pouco do assim, eu sou a sucker por sacrifício heróico, cara. Sua história pode estar uma merda. Se for um sacrifício heróico, eu tô lá lindo e chorando junto com a história, sabe? É um negócio que pra mim é muito forte. Mas, cara, eu acho que uma em livro, uma não, mas aí não é bem isso. Eu também quero evitar a ideia de a morte como motivação, ou morte que impactou de maneira muito profunda o. Puta, sabe uma que pra mim é muito boa? Algumas, na verdade, as mortes da trilogia da Tormenta. Ah, boa, bem lembrado. Tem muitas mortes muito boas ali, cara. Desde a morte da Andila, se não me engano, logo no comecinho do livro, que ela. Bem Spoiler, já. lembrado. Que já tipo, uou, morreu um personagem. Tudo pode acontecer E aqui, sabe? morreu num romance de fantasia medieval, de um cenário super fantástico, etc. Morre na metade do livro e numa Metade passagemzinha. nada. No, é no comecinho. É É primeiro verdade, terço do né? livro. Primeiro texto do livro. É super. Aliás, o primeiro livro quase um TPK, né? É, sim, sobram poucos. Tanto essa, a morte do Paladino Imortal também é muito interessante, que busca a sua morte, né, no final e não consegue, que tem a parada de que ele viu a maneira como ele ia morrer, interessante, mas eu acho que a morte da Andila é muito impactante. A morte do grupo todo, do primeiro grupo, do primeiro. Porque eles têm, se eu não me engano, faz muitos anos que eu li, eu tô com dificuldade de lembrar, mas eu acho que tem uma cena no final que ele vai mostrando um a um como é que eles vão morrendo, né? Eu tenho quase certeza que tem um momento que eles estão no plano da tormenta lá e vai tipo um por um rodando até, exceto os que escapam, né? Que não são muitos. Mas é um momento bastante impactante para mim no geral. Você sabe uma morte que eu. Desde que eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei, caralho, mano. Eu não esperava que esse personagem ia morrer. Poderoso Chefão contra o Luca Brasi morre. É, também. Porque eles começam falando que o Luca Brasi é o cara que. Ele é o ferradão, né? Quando o Don Corleone precisa mandar alguém para fazer um serviço sujo, ele manda o Luca Brasi. E o cara é grandão, né? Tal. E eu fiquei, ah, esse cara é o hitman da máfia, né? Esse cara é o assassino, esse cara é fudidão. E os Esse caras cara é o pegam John ele Wick. no... É, tipo, o cara é John Wick. E os caras pegam ele de uma maneira tão assim, sabe? O cara pegou e ele morreu e ele... Os peixes, cara. E eu ficava, porra, esse cara que era o fudidão, só sobrou a galera... que é mais normalzinho agora, cara. Agora os caras vão passar o rodo em todo mundo. A primeira vez que eu vi, eu fiquei com isso. Você chegou a jogar o jogo de videogame, Poderoso Chefão? Não. Não? Cara, é um jogo muito bom. Pra época, era um jogo muito divertido. E é muito a side story, né? A história que acontece enquanto tá passando o primeiro jogo, né? É, uma missão sua é esconder a arma que Eu sei que tem uma o missão que você cara. põe a cabeça de cavalo na cama, né? Isso, são essas coisinhas que acontecem. É você tá por trás, você tá nos bastidores do. E o Luca Brasi é o cara que meio que te treina. E aí foi legal quando eu joguei o jogo que eu falei, porra, olha aí o Luca Brasi fazendo e acontecendo. Esse porradeiro foda, isso aí que eu nunca vi no filme. Interessante. Ah, tem o clássico Game of Thrones, né? Game of Thrones barra Walking Dead, que Que a gente citou, né? Que é vai ter exato, um milhão que de mortes ou banais ou sobrevivem mais. e tudo Filmes de mais. guerra em geral, né? Que a gente falou, eu falei do Resgate do Soldado Ryan, É, pelo mas. gênero, né? É que nesse gênero você sempre tá esperando, né? Eu gosto desses filmes de guerra. Sabe uma coisa que eu sempre gostei nesses filmes? Tá lá a companhia, tal, conversando e de repente, bum, headshot, tem um sniper mirando neles. Sim. Eu sempre Nossa, achei cara, que eu já era quero. uma coisa tão pesada assim, sabe? Eu acabei de ter uma ideia tão legal. Ah, sabe uma. Eu acabei de ter uma ideia tão legal pra uma aventura de RPG. Ah, fale. Na minha cabeça parece muito legal. E veio assim, espontânea. Mas, cara, não seria interessante fazer, apropriando da trope, fazer uma aventura de terror, alguma coisa assim. Especialmente se for terror espacial, naquele jeitão Event Horizon, sabe essa parada? De Sei, sei. pessoas presas no ambiente com alguma. Tipo alien, com A alguma coisa nave assim. fantasma, etc. E você começar o jogo falando pros jogadores: olha, vocês estão na nave, essa história é tal. É, vocês estão em cinco, dois de vocês vão sobreviver até o final da história. Só dois. Quais dois vão ser, depende de vocês. E, cara, isso, porra, eu acho que daria um jogo muito interessante, velho. Dependendo. Claro, precisaria pensar um pouco mais e desenvolver um pouco mais essa ideia, mas. É, eu acho que tem potencial pra um jogo muito legal. Um jogo que vai trabalhar com questões parecidas, onde a morte é importante, etc. Você já sabe que a gente morre, tem Candles. Você Sim, já sabe que sim. todo mundo vai morrer. Você tem. A morte pode vir no momento que você não está esperando. Você tem mecânicas narrativas para continuar naquele jogo, mas o personagem pode morrer, teoricamente, no começo, etc. Né? Existe um risco ali, e é um jogo que tem uma resposta, né? Você pode continuar narrando flashbacks ou interagindo de outras maneiras. Tinha um cenário pra D&D que você, quando você morria, você jogava com um personagem fantasma. Ah, me lembro de alguma coisa nesse sentido. Tinha um cenário assim, né? Agora me falha o nome. Exemplos próprios? É, Coisas então. mais que você queira repartir? Ah, teve algumas mortes de personagens nas minhas campanhas que foram interessantes, que eu acho que vale a pena comentar. Tem uma que foi bacana, que foi a morte da personagem do Casa, Cycle Billy, em Interface Zero, lá no Terra dos Mundos. No meio de um E combate final, né? Difícil e foi tal. contra o grande vilão da campanha, né? Que poderia não ser um vilão, não fosse um certo Vitor aí que. Nós Mas somos os enfim. vilões. Você diria então que você era o verdadeiro vilão daquela história? Parece que o jogo virou, queridinho. Ai, ai. Mas enfim, sim, o jeito, né, que ficou essa história foi bem interessante. E foi uma jogada pura sorte dos dados, assim, sabe? O cara rolou um dano absurdo, abriu o dado 1 bilhão de vezes, ficou uma coisa que não tinha a menor condição do personagem dele sobreviver depois que aquilo aconteceu, sabe? E acabou ficando interessante no combate final, que não foi nem tão difícil, nem tão longo assim, né? Mas o personagem morreu e depois teve um funeralzinho para o personagem, foi lembrado. Isso ficou legal pra caramba. Teve o personagem do D&D, o Reynard, que essencialmente morreu e voltou. E isso mudou muito a forma como a campanha tem se conduzido, né? Foi uma questão interessante também. Teve personagens meus que morreram e que foi interessante, tanto porque eu quis, já aconteceu até na mesa sua, que eu falei, ah, vou. Teve um momento de um downtime, e aí o personagem mudou radicalmente, né? O seu Quem aventura é diário, mesmo? Romanos, até. Ah, mas ele não morreu. Ah, não, mas Uma quase, morte mas. simbólica. Não, É simbólica. simbólica. O personagem foi feito do zero, né? Isso é verdade. Então tem um pouco disso. Teve personagens que morreram em sacrifícios heróicos, ou que morreram em. Sempre uma lembrança interessante. Ah, uma que eu acho que vale a pena comentar, porque a gente jogou a DCC no TA também, que aí morreu o personagem a rodo, e aí é outro lado do espectro, sabe? Que você mata a personagem e faz parte do jogo, né? Faz parte da proposta daquele jogo, os personagens morrerem dessa forma, né? E morriam a rodo. E teve uma história super legal que foi contada com o personagem do Capo naquele jogo, com essas mortes, que ele estava jogando com quatro irmãos e o último sobreviveu. E ele sobreviveu a coisas inacreditavelmente impossíveis no jogo, sabe? Com umas rolagens inacreditáveis. Parecia que o destino se recusava a deixar aquele personagem morrer. Isso foi super interessante como essa narrativa se construiu de maneira muito orgânica. E de outro lado, também num jogo de Rulociclopedia que eu joguei no Perdidos no Play, com o Rafael Balbi mestrando, algo muito interessante, que foi o outro lado da coisa, né? Que foi um jogo em que fazer ficha demorou pra cacete, porque ia fazer a parte de equipamento. Cara, eu fiz a parte de equipamentos com um nível de detalhe que eu acho que nunca mais vou fazer na vida, que era tipo, ah, eu carrego três facas, uma no bolso traseiro da mochila, uma na bota e uma na cintura. Eu carrego quatro panelas, uma pendurada em tal lugar, outra em tal lugar, outra em tal lugar e outra e tal, de tais tamanhos. Esse nível de detalhe que eu fui, né, Amém. no equipamento do personagem. E bolei uma história pro cara, escrevi um conto, publiquei o conto, tava uma puta história maneira do personagem. Terceira sessão, morreu por um morcego escroto. E um mosquito morcego escroto, e morreu. E tem que lidar com a frustração, né? A E foi. frustração existe, mas tem que lidar. Foi. E depois o personagem que eu criei pra sessão seguinte, foi um anão, foi super divertido, ele ficou vivo até o final, então teve gente que perdeu todos os personagens, sei lá, perdeu quatro personagens na mesma mesa, sabe? E ainda Nossa. assim foi um jogo divertido e bem diferente do que eu tava acostumado, sabe? Mas foi interessante. E era engraçado porque a plot acabava quase que ganhando uma vida própria, sabe? Porque o grupo morria tantas pessoas, assim, que o grupo ia meio que se esquecendo de por que que eles estavam fazendo as coisas. E aí os motivos iam mudando de jogo a jogo, sabe? Tipo, ah, a galera anterior, eu não sei porque queria fazer isso, mas eu tô aqui pra. A gente começou indo atrás de um tesouro escondido e terminou resgatando uma vila de elfos de um cerco de orcs, sabe? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E, enfim, foi divertido. Experiências com meu personagem morrendo foi o que eu falei. Acho que, não sei, eu preciso puxar um pouco melhor da minha cabeça, mas eu acho que nunca. Tive uma recente, vendo você jogar, me deu vontade de jogar Ravenloft, né? Então eu peguei um módulo antigo de Ravenloft, que é o Holes in the Night, e que é uma história de fantasma e tal, né? Fui jogar usando o Espadas Afiadas e Feitiço Sinistro, e na segunda sessão deitou um personagem lá, morreu. O Espadas Afiadas, ele tem uma série de recursos para você gastar para. Isso é uma coisa que a gente não tocou muito no assunto, mas tem muitos jogos que lidam assim, né? Eles dão um monte de ferramentas para você de action points, bennies, etc, tal, fate point. E aí você tem um monte de coisa na sua mão e lá ele tem a sorte, né, o luck, e no final você ainda tem uma rolagem que você pode fazer para meio que estabilizar seu personagem. E o cara falhou sistematicamente em tudo e morreu. E foi aquela coisa, não foi um baque tão forte, porque, de novo, investimento em cima do personagem menor, né? Você rola o personagem muito fácil. Eu rolei o personagem aleatório, então esse jogador em específico, quando ele veio para a mesa, ele queria experimentar as regras de magia do sistema, mas ele rolou os atributos muito mal, acabou jogando com um especialista. E aí, quando morreu, ele até, sabe, até achou interessante, porque na verdade ele queria estar jogando com outra coisa. Mas ainda assim ele ficou meio assim, nossa, eu quero, mas não tem o que fazer, eu quero do jogo da mesa, mas não tem, mas é assim mesmo, não tem o quê. E eu passei jogando muito tempo Fate com esse mesmo pessoal, né? Então, uma coisa que eles me disseram quando terminou foi que, nossa, nesse jogo a gente é muito menos herói, porque eles estavam acostumados com Fate, onde seu personagem, no básico, ele já é muito competente, muito forte, muito heróico. De saída, seu personagem já é muito tudo. E eles estavam jogando o primeiro nível, etc, né? Então, realmente, eles sentiram esse peso. Não aconteceu outro combate, mas, é assim, conversando com a gente, comigo, eles falaram, ah, a próxima vez a gente tem que tomar mais cuidado, etc, etc. O cara fez outro personagem, rolou, conseguiu fazer o jurador que ele queria e eu inseri ele logo em seguida, sabe? Tipo aquela coisa do virou a skin e encontrou. Mas eu ainda vou, se eu for jogar esse jogo amanhã, ainda quero ver um pouco dos frutos que vai colher com isso quando vier mais um combate, se eles jogam mais na retranca, se eles planejam uma estratégia diferente, se vocês Olha têm aí ideias fora da caixa. o Vitor saindo de nunca jamais matarei um personagem para Não, mas começar a ceifar. a minha primeira reação foi, eu sempre jogo atrás do escudo, né? A minha primeira reação foi segurar. Foi, eu não vou falar esse valor, eu vou falar que errou o ataque. Sabe, veio quase como um reflexo. Aí eu falei assim, não, eu tô tentando algo diferente, vamos ver o que vai dar. Mas ainda tô vendo, mais Ok, reflexões à me conte frente. depois como é que foi essa experiência. Uma situação que eu tive bastante foi como eu falei, até recentemente estava conversando, eu estava falando que eu joguei muito tempo Shotgun Diaries, né? E Shotgun eu acho um jogo bom para esse tipo de coisa, assim, essa coisa da morte do personagem. Ou você precisa de 5 segundos para bolar um personagem em Shotgun Diaries, você tá num apocalipse zumbi, então a coisa do você encontrou outro sobrevivente, você virou a skin e encontrou outro sobrevivente é caixa no trope, né? Tá tranquilo. E o fato que as pessoas vão morrer, o Walking Dead já estava passando quando eu estava jogando isso, né? O fato que as pessoas vão morrer e vão morrer de maneiras que você não espera, Já era esperado para o os jogador. jogadores estão esperando aquilo. Então, era muito engraçado, porque a primeira sessão era um. Era, não, vamos jogar e não sei o que lá. Passava duas, passava três, você via que gente ia morrendo e o cara ia trocando de personagem. Aí tinha aquele cara que estava com o personagem ainda do começo do jogo, sei lá, estava na quarta sessão. E o cara começava a ficar pilhado com isso, sabe? Porque ele era o mais antigo e só ele não perdeu. E aí ele ficava, cara. Sabe, a mesa começava a torcer para esse cara continuar vivo. Era muito engraçado ver isso. De uma certa maneira, até eu torcia. Mas invariavelmente ele morria. Ele morria ou a gente dropava a mesa. E era fogo, porque era depois de três sessões o cara sobreviveu a um monte de coisa. Eu lembro que teve rolagens de caras para passar assim no meio de uma mar de zumbis, e o cara rolou super bem, passou no meio e, sabe, resistiu às mais improváveis desafios. E aí, de repente, um zumbizinho num momento X e o cara morre, rola mal no dado e morre, e é assim, essa morte de cão mesmo, sem ninguém para ver, sem ninguém para contar a sua história. Essa era uma experiência legal, assim, dentro do trope. Eu tive uma num tempo atrás, que foi essa coisa do jogador, que eu comentei, que foi o jogador que pediu para matar o personagem dele, porque ele sabia, só um contexto assim, esse jogador ele dominava bastante a mesa, assim. Era um cara muito expansivo, muito teatral, e a mesa durou muito tempo, e os personagens, muita gente entrou, muita gente saiu, muita gente rodou de personagem. Em determinado momento, ele era o único que estava com o personagem desde o começo. E ele era meio que um líder do grupo. Então criou-se meio que uma coisa que ele falava, vamos para lá, não sei o que tal. E não sei, na época a gente conversava mais disso, disse isso uma vez para ele, que ele liderava, assim, meio que o grupo, etc. E o cara pegou isso e ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, da próxima aventura você mata meu personagem, eu sei que eles vão ressuscitar, né? Era Tormenta que trabalha razoavelmente fácil com a ressurreição. Eu sei que vão ressuscitar meu personagem, mas ele vai morrer e a gente não vai contar que a gente tá bolando isso junto, sabe? E na outra sessão eu vou aparecer, assim, porque eu quero ver você jogando, etc. E a gente vai ver como é que fica a galera sem esse personagem ali no meio. E eu vou falar que foi uma coisa super legal, cara, porque Interessante. foi bem interessante, porque meio que essa coisa, o cara meio que assumiu esse papel de líder do grupo, o fato que tinha o personagem dele mais antigo, mas o jogador também era um cara expansivo, com boas ideias, o cara pensava meio fora da caixa. E aí, na hora que ele saiu, teve jogadores que estavam muito na retranca, muito reativos, que deram um passo à frente e, sabe, falaram, cara, agora a gente vai fazer tal coisa, sabe, o momento que Interessante. o cara meio que Rise up brilhou, pro cara. Tipo, e não foi nem um pouco combinado. O cara, eu lembro bem isso, o cara era muito assim, jogava muito na sombra e tal, e ele deu um passo à frente, tanto é que nem era a pessoa. A gente montava cenários na minha cabeça, sabe? Ah, fulano vai meio que tomar a liderança. Esse cara deu um passo à frente, começou a falar e tirou uma interpretação assim, sabe? Que você, aquele jogador quieto ali no canto, sabe? E de repente o cara começa a falar e você fala, mano, esse cara foi possuído? O cara nunca jogou assim. Interessante. Foi bem interessante, assim, o cara gostou depois conversando com esse jogador, ele falou assim, porque depois quando ressuscitaram, ele voltou para essa coisa de ficar mais quieto, né? E é um cara que depois eu fui conversar meio que achando que talvez o cara se seja também inibido, sabe? Eu tava achando que o cara, dado a oportunidade, o cara se soltou, né? Falei, será que ele tá se sentindo meio coagido, meio inibido no jogo? E o cara, não, ele falou assim, não, cara, é que aquela hora parecia que era uma atitude mais legal de tomar, etc. Mas, não, eu tô aqui de boa, eu gosto de jogar assim e tal. Eu nem gostaria de fazer isso toda a sessão. Então Interessante. foi um caso interessante, cara. Eu lembro bem disso daí até hoje, mas foi uma meio que uma morte planejada, né? Cara, acho que mais ou menos. Deve ter outros exemplos dos quais eu não me lembro agora, provavelmente vou lembrar quando Ah, é provável, né? Quando terminar a acabar a gravação, a gravação. gente lembra. Mas acho que é isso aí. Temos um programa, considerações finais? Temos um programa longo e que eu espero que os nossos ouvintes gostem. Eu acho uma discussão interessante e digam aí nos nossos canais, comentários, Facebook, enfim, Twitter, o que é que vocês acharam e as experiências que vocês tiveram com a morte também. E para mim é isso. Você tem uma consideração final? Ah, cara, acho que a gente meio que cobriu tudo. Eu acho que talvez a coisa mais importante seja, como eu que motivei o episódio, seja eu colocar essa coisa da abrir um pouco mais a cabeça e pensar por gênero. Acho que você tentar adequar esse tema ao gênero qual você está mestrando, pensar um pouco mais isso. A gente discutiu uma porrada de ferramenta que você tem aí para burlar a morte, para trabalhar com a morte, para lidar com ela, para lidar com situações problema. Acho que a gente discutiu um monte disso. E se você for procurar na internet, você vai encontrar mais uma porrada de coisa. Porque, meu, se você jogar Death of a Character in RPG, cara, parece muita coisa, velho. É muito nego falando disso. Então é um tema bacana para ler quem está interessado ou quem acha que tem uma dificuldade com isso. Tá certo. Então é isso, ouvintes, ficamos por aqui. Nós nos vemos no mais tardar nos Enes desse ano, no menos Eba! tardar, vamos ver quando, mas nos Enes desse ano a gente tá aí. E tá chegando, né? Agosto tá quase aí. E é isso, ouvintes. E ficamos por aqui hoje. E lembrem-se, podem até ver podcasts melhores por aí. Mas só o escudo do mestre mostra para você que existe vida após a morte. Rapaz, que Eu tô você tá bom ficando nessas bom coisas, nisso. Você cara. tá ficando... O cara já vem. Eu acho que eles chamam para gravar quando ele pensa na chamada que ele faz. Entendeu? Aí ele pensa na chamada e fala: vamos gravar. Eu tô ficando melhor nisso. Mas beleza, ouvintes. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.